Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, os anjos estão na Coreia do Norte. Aqui é o Tucano e anjo não é santo. Excelente. Foi bom você falar isso porque aqui é o JP, eu tenho o sobrenome de arcanjo que chamam de São. Eu nunca entendi isso. Olha aí, é verdade. Miguel. São Miguel Arcanjo. Aqui é amigo imaginário e um abismo leva ao outro. Eu dou a dispor e, ó, tirem as crianças da sala. Que Azaghal, eu quero que me expliquem como é que viaja de avião com uma bereta no bolso. Muito bem, nerds, estamos aqui mais uma vez com o Eduardo Esforia Patota, esses conspiradores nerds, para falar sobre o novo lançamento do grande autor internacional Eduardo Esforia, Anjos da Morte. Assim muito você bem. Me deixa inibido, pô. Segundo volume da saga Filhos do Éden, muito bom. Saga não, a trilogia. Mas é uma saga, não pode ser uma saga. Star Wars não é uma saga? É. São seis, né? Não, mas antes já era. Já era? Star Wars já era. Não vamos dar spoiler do livro, mas nós vamos falar sobre o contexto histórico onde se passa toda essa história fantástica através das guerras do século XX. Os anjos estão aí, rapaz, e vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mês e caneladas Onerdcast! Vamos! E Azaghal, vamos lembrar que nossos amigos da Encato Seguros continuam avisando que o seu jogo Vivendo e Aprendendo está no penúltimo capítulo. Olha só! Já está destravado, se você está com essa conta no Facebook lá, você pode continuar de onde você parou. Se você não tem, você pode começar desde o início e navegar até o penúltimo capítulo deste Adventure Game totalmente produzido no Brasil, onde você é o detetive Aguinaldo que sai viajando no tempo, vivendo e aprendendo como proteger o futuro e cuidar do seu dinheiro. Um jogo infotainment, Azaghal. Excelente. Informação mais entretenimento, certo? O pessoal da Icatu também registrou o domínio vivendo e aprendendo.com.br. É um jogo que atinge todo público. Exatamente, uma gama alta de público. Então tem como errar, vai lá, joga, aprende e compartilhe seus badges no Facebook vivendo e aprendendo.com.br. Agora mais recados, Azaghal, importante, está chegando o dia da toalha. Sim, temos dois recados. Isso. Importantíssimos. Sim. O primeiro é que está chegando o dia da toalha. Como você mesmo disse, nós novamente vamos fazer aquela celebração gostosa de todos os anos. Vocês já sabem, né? A gente sempre fala pra vocês usarem sua toalha no dia 25 de maio para comemorar Douglas Adams. Isso, a sua vida e sua obra. Tirar fotos criativas, fazer vídeos criativos, desenhos photoshopados, criativos, o que você quiser e compartilhar conosco. Isso, e você manda e a gente vai premiar os melhores num concurso cultural para não ter problemas legais. Mas o objetivo da parada não é realmente ganhar o prêmio. Dar prêmios fantásticos que você só mandar. Não, a gente quer que as pessoas façam isso e registrem por diversão. Então a gente nem tá dizendo quais são os prêmios. Exato, a gente vai ver depois. Faça pela brincadeira, como o pessoal tem feito durante esses anos todos. Uh-huh. E tem um post aí que você pode clicar pra ver e tal. Uh-huh. E vamos comemorar esse dia maneiro, certo? Muito bem. Além disso, uh-huh, agora pra aqueles corações. Oh. Corações apaixonados. A música, sobe a música, romântica. Corações partidos? Corações amargurados? Já sabem que está chegando aí o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, exatamente, certo? Exatamente. E com uma tradição, todos os anos, o Nerdcast se transforma na Rádio Romântica. Então nós precisamos de vocês, da participação do nosso querido público. Exatamente. Lembrando, como é que você participa? Você manda sua história de amor, sua declaração, sua história de coração partido. Seu pedido de reconciliação. Tudo, né? Para o e-mail nerdcast@jovemnerd.com.br. Mas você tem que ajudar na triagem. Você tem que colocar no subject, no assunto do e-mail, em caixa alta: Dia dos Namorados. Do lado, o assunto, por exemplo: Dia dos Namorados, sei lá, pedido de casamento. Isso. Dia dos Namorados, menino busca menina. Isso. Ou menina busca menina. Exato. Ou menino busca menino. Exato. Ou Menina busca menino ou menina busca ovelha? Vocês entenderam? Mas então, e aí se você quiser que por acaso a gente ligue pra vocês, vocês sabem que tem as participações ao vivo, das... ao vivo não, ao vivo gravado, né? Ao vivo na hora, depois gravado no podcast. Se você quiser que a gente ligue pra você, você deixa seus telefones de contato ou Skype de preferência. O Skype é até melhor. E facilita. o horário que a gente encontra você, o melhor horário pra você falar, entendeu? Isso, isso. E, muito bom, é isso aí, o dia então, dos namorados chegando, se prepare. Para a música, Léo. E Azaghal, este Nerdcast é o Nerdcast de Anjos da Morte que está nas lojas, Azaghal. Exatamente, a saga triológica de Eduardo Spohr tem seu meio. É uma chaproca bonita. É, Eduardo anda lendo muito George R. Martin. Parece que está seguindo o exemplo. É um livro de quase 600 páginas, mano. Tá aqui na mão. Muito bom. É uma, ó. É uma chaproca, malandro. Excelente, Azaghal. E o livro, ele entrou no mercado com um preço de capa que é definido, né? Preço de capa dele é R$39,90. Exatamente. E aí, os varejos fazem suas promoções. Exato. Eu já vi por R$29,00, eu já vi por R$27,00, eu já vi por R$26,00, eu já vi por R$24,90, Jovem Nerd. Exato, mas o Submarino preparou, já que é parceirão do Jovem Nerd, preparou um desconto exclusivo pra esculachar os anjos. A concorrência, mano. É o seguinte, de hoje, sexta-feira, dia 10 de maio, até o domingo, dia 12 de maio, 23h59 da noite, clicando nesse link aí do Jovem Nerd para o Submarino, o livro vai custar somente e exclusivamente R$19,90. Nossa, cara! R$19,90. Isso é um desconto exclusivo. É o mesmo livro, não é a versão de supermercado. Exato. Tá entendendo o que a gente tá falando? É um preço inacreditável. Exatamente, você... É a hora, rapaz. Se você tá pensando... Olha, a gente ralou pra conseguir esse preço. Foi foda. Só vale até o dia 12 de maio de 2013, às 23h59, acaba, é domingo. Ou se por um acaso os estoques acabarem antes. Eu, inclusive, mandei um e-mail pro senhor Submarino e falei assim: senhor Submarino, eu tenho uma dúvida. Uhum. Esse preço de R$19,90 é algum lote específico ou é todo o estoque do Submarino? Uhum. E ele falou: é todo estoque. Então, até acabar. Não tem 100 livros. Sabe qual é? Faz 100 por R$19,90, depois e o aumenta. Resto não volta, não. Até se você entrar pelo link do Jovem Nerd exclusivamente, uh-huh, você eleva. Exato. Inclusive, se você comprar seu livro por R$19,90 no Submarino, sabe o que você vai poder fazer? Uh-huh. Você vai poder levá-lo pro Eduardo expor, autografar. Ó, oh, porque ele vai estar fazendo um tour pelo Brasil. Exato, tem um link aí onde você vai poder ver a agenda dele. Exato. Aonde ele vai estar, em qual cidade, qual dia, em qual local. E aí você pode ir lá, autografar o seu livro diretamente com o cara. E você fala: porra, eu comprei só por R$19,90, você acredita? Não, não, não. O livro é excelente. Eu li ele todo. Uh-huh. Está aqui, uma chaproca. Custa só R$19,90. Muito bom. Você não vai perder. Não tem mais o que dizer. Ouça o programa. Ouça o programa que é sobre toda a influência da história das guerras no livro, cara. Você lembra, não tem spoiler. Não, você pode spoiler ouvir free. Tranquilo. Spoiler free. É muito bom. Certo? Então clica aí no link exclusivo enquanto dá tempo. E se você não quiser ouvir os recados sobre o último Nerdcast, você pode pular para 20 minutos e meu verdadeiro nome é Sofia. Muito bem, Azaghal. Antes de falarmos sobre os e-mails do último Nerdcast, temos um recado importante para dar, Azaghal. Um disclaimer. Nós estamos de mala pronta. Exatamente. Teremos mais um Nerd Tour em breve. Pra onde? Então. Então. Um sonho nerd se realiza. É verdade, é verdade. Nós, depois de muito tempo tentando viabilizar, conseguimos nossa ida para a Terra-média. Putz grila, excelente! É isso mesmo, nerd. Estamos indo para a Nova Zelândia. Olha só que luxo! Mas agora, graças à nossa maravilhosa equipe totalmente integrada... Exato. Nada muda pra você. Nada muda. O Nerdcast vai continuar entrando toda semana, o Nerd Office vai continuar entrando toda semana, Nerd Player Idem, Jovem Nerd News, Facebook, Twitter, Nerd Store, tudo você pode imaginar. Tudo funciona. Tá tudo funcionando, nada muda. Nós não somos mais necessários, essa que é verdade. Caraca, fodeu. Se você tiver dúvida, você pode continuar mandando. Se você quiser anunciar no Jovem Nerd, pode continuar escrevendo. Exato. Tá tudo redondinho, redondinho. Preparamos. A gente vai continuar, inclusive, respondendo os e-mails de lá, do futuro. Do futuro? É, porque a Nova Zelândia é 16 horas. É, 15, exato. 16 horas, por aí. É. Então, a gente vai, por exemplo, puta, não vou escrever pros caras que estão viajando e não vai ter leitura de e-mails. Vai ter leitura de e-mails, a não ser que aconteça alguma coisa. A não ser que a conexão do hotel seja muito merda, que a gente não consiga. Mas tem que ser muito merda mesmo. Mas a gente tá todo preparado pra fazer leitura de e-mails. Isso. Não vai mudar absolutamente nada. Muito bom. E fique de olho nos nossos Instagrams, que vamos publicar várias fotos, né? Você pode seguir o Alotone com 2 T's, ou o Azaghal também no Instagram, certo? Isso, Twitter, tudo que é lugar a gente vai estar explodindo de Terra-média. E a gente vai filmar um conteúdo espetacular que na volta vocês vão ver no Nerd Tour, no Nerd Office. E não, bom. E faremos um Nerdcast especial sobre essa viagem. Com certeza. Com certeza. Vai ser foda. Vai ser foda. Cara, fiquem aí com o seu recalque. Notas do Mal Roboto, Raquel de Boa Hora avisa que já existe um crossover entre Freddy Krueger e a galera do filme Inception feito no South Park. E ela botou aqui um link direto pro episódio, que o South Park, você pode ver todos os episódios no site oficial mesmo. Vários nerds reclamaram que na Batalha dos Mordomos vocês esqueceram de falar do Jeffrey, o mordomo do Will Smith na série Maluco do Pedaço. É verdade. Excelente. Encontros Sky Nerd, Dia da Toalha, olha que legal. A galera já tá marcando encontro do Dia da Toalha no Arpoador, no Rio de Janeiro. Excelente, beleza. Excelente. Também tem o Dia da Toalha em São Paulo e o 8º Encontro Skynerd PH mais Eduardo Spor. Olha aí, com certeza eles estão... Aproveitem. Já viram a agendinha que a gente falou em cima e estão levando o livro se cobiar por R$19,90. Que beleza. Com os dedos netos, várias coisas legais. Vários. Crepe de Nutella. Crepe de Nutella, gente, é muito fácil, né? Pelo amor de Deus. Mas tem o Barbecue From Hell Bacon Burger. Ah, esse é bom. Cara, eu falei pro Jack. Jack. Eu falei assim, Jack... Eu não consigo te chamar de Jack. É. Falei, você tem que fazer um aplicativo pra smartphone, tipo um caça-níqueis, pra escolher nome de pratos. Ah! Sabe? É muito bom o nome dos pratos. É, o melhor, cara. Barbecue From Hell Bacon Burger. Excelente. Cacete de agulha, agora sim! Aí, pessoas estão vivendo graças a você. Kelp de Rezende, Maurício Giovanni, Diran Borges, Israel Pinho, Roger Ochoa, Luiz Felipe Avelar e Diego Pinheiro Cardoso. Todos doaram sangue muito bom e postaram na Scanerd na categoria Cacete de Agulha. Muito bom, muito obrigado pela ajuda, galera. Várias artes dos fãs, excelente. Confira todas no post. Um destaque especial para Chapolin Colorado, uma escultura 3D. Estilo Thor por Maurício Alves Salgueiro. Cara, que é isso? Cara, muito não, foda. Isso tem que ser impresso. É, impressora 3D, pelo amor de Deus. Caraca, né, cara? Eu preciso muito. Tá muito foda, cara. Eu preciso muito. Tá muito maneiro. Eu preciso. Isso ia ser um sucesso inacreditável. Puta que pariu. Temos várias outras paradas fodas e temos outro Chapolin por André Oliveira, uma ilustração. E o mesmo André fez uma ilustra do Clint Eastwood. Porra, muito bom, cara. Ficou muito maneiro. Muito bom esse lápis aí, cara. Muito maneiro mesmo. Contos Skynerd, vamos pegar aqui alguns. O catálogo de Eber Dantas continua bombando e está totalmente atualizado. E um destaque para Nuzlocke, por Matheus Forni. Olha só. Nuzlocke, o que seria o Nuzlocke? Não sei. O que seria? Curioso. E o que seriam as crônicas de Froham? Froham? Por Acácio Pereira. Também, estou curioso. Você quer saber? Tem link aí no post. Luiz Felipe Preto, 24 anos, professor de matemática e matemático do Rio de Janeiro, RJ, falando aqui. Motivos pelos quais Chapolin venceria o Thor facilmente. Sobre o último Nerdcast crossover. Será que ele vai provar isso matematicamente? Aqui, ó. No momento em que o Thor invocasse a ajuda dos trovões, o Chapolin usaria sua corneta paralisadora e trocaria o martelo do Thor por uma mangueira. Isso levando em conta que ele conseguiu, se o Chapolin conseguisse levantar uma tela do Thor, mas tudo bem. Desparalisaria o Thor, ligaria a torneira e Thor molhado seria atingido diretamente por um dos seus próprios trovões. Tá bom, isso não faz muito sentido, porque o martelo do Thor é de metal, né? Pois é. Exato, né? Ou é de pedra. Eu imagino que o Thor seja imune, né, cara? Aqueles raios todos. Acho que ele sendo dele do trovão, né? Se ele tomasse um trovão na cabeça e morresse, ia ser meio caído. Mas olha só, o Chapolin só consegue levantar o martelo do Thor devido à sua nobreza, cara. Olha, existe um... O que torna digno, né? Porque as pessoas vivem se aproveitando de sua nobreza. Aqui ele continua descrevendo outras paradas, inclusive o Chapolin é conhecedor dos golpes patada surpresa, égua voadora e chave do cadeado na cabeça. E o mais importante que ele coloca aqui é o seguinte, que o Thor, por mais poderoso que seja, não conta com sua astúcia. Chapolin é foda, cara, é foda. Vitor Dauster, 27 anos, arquiteto, Salvador, Bahia. Acabo de ouvir o programa 361, Batalha de Crossover 4, e fiquei confuso com uma coisa. Ao debaterem sobre o combate entre Tony Maneiro e o Rain McCormack, eu fiquei esperando uma piadinha infame do Carlos e ela nunca aconteceu. Como é possível ele não ter argumentado que o Tony ganharia porque ele era mais maneiro? Pô, Carlos, deixou passar essa. Fiquei decepcionado. Se o Eduardo Spohr tivesse, acho que não ia deixar passar. David Airola, 36 anos, analista de sistemas Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Será que é Airola ou é Airolha? Airolha. Ah, são dois L's, é possível também. Canelada danada do Carlos Volto no último Nerdcast. Detalhe, Crossovers 4. O Django original não foi interpretado por Terence Hill. Ele falou que o original foi, era o Terence Hill. E eu fiquei na hora pensando, porra, será que o Terence Hill fez um Django? O Django é um personagem do Western Spaghetti Italiano interpretado pelo ator Franco Nero. Sim, exato. Ele viveu personagem em vários filmes, entre eles Django Atira Primeiro, de 66, Viva Django, 68, e Django 2, A Volta do Vingador, em 87. E, inclusive, ele aparece no Django do Tarantino. Sim. Naquela batalha de Mandingos. Lembra que tem a luta dos mandingos? No clube lá, clube que é Cleópatra, sei lá qual é o nome do clube? Tem o italiano e o Leonardo DiCaprio. Ah, sim, sim, sim. O italiano é o Franco Nero. Sim, o Django soleta o nome dele pra ele, né? E ele fala, eu sei. Eu sei. Ele fala o demônio, eu sei. O ator ficou tão marcado como personagem que aqui no Brasil, outros filmes de faroeste em que o Franco Nero interpretava outro personagem eram, digamos, adaptados pra que o público pensasse que era da franquia Django. Por exemplo, no filme L'Uomo L'Orgoglio e a Vendetta, O Homem, Orgulho e a Vingança, Nero interpretou o personagem Dom José. Mas aqui em Terra Estúpida em 15, o filme foi intitulado Django Não Perdoa, Mata. Caraca, cara, botaram o nome do cara de Django. Alésio Mugnine, 33 anos, publicitário, São Luís do Maranhão. Salve, comunidade nerd. Ouvindo um dos meus podcasts favoritos, Nerdcast Crossover, me deparei com algumas caneladas vossas, mas todas bem divertidas. A única que realmente me deu vontade de escrever foi a batalha épica entre um Tira da Pesada e Duro de Matar. Foi dito que o John McClane, escrito errado, venceria facilmente o Aquel Foley. Pois o John, com H na frente do O, resolvia tudo sozinho. E que o Axel sempre precisava da ajuda de alguém. O gordo careco e o salsicha. Na verdade, é o inverso. O McClane, no primeiro filme, teve a ajuda do policial comedor de rosquinha. Ah, não teve, né? Não teve. Não, ele teve. Ficou o cara só ouvindo lá. Era o psicólogo do cara, praticamente. A polícia não fez nada. O gordinho chamou a polícia, ok. Mas a polícia não fez nada. O gordinho só fez uma coisa. No final do filme, ele matou o lourão. Qual é que vinha pendurado, que não morria nunca? Qual é? Mas o resto, cara, foi tudo ele. Mas e aí, o que mais? Em Duro de Matar 2, ele recebe a ajuda de um do funcionário do aeroporto que passa todas as informações do que acontece fora do campo de visão do John. É como se fosse o policial de novo, né? Inclusive o policial aparece. Aparece, mas o cara do aeroporto que via no underground do aeroporto? Não, esse é outro cara. Ele dá o mapa da parada. Não, mas tinha ele. O cara do aeroporto. Que era o negro também. E tinha o cara que ele achou que era o do underground, o Morlock do aeroporto. Mas esses caras não ajudaram. Nenhum deles foi junto pra porrada com o McClane, cara. Mas e aí, o que mais? Em Duro de Matar 3, que já não se deve considerar um Duro de Matar... Isso que eu ia falar, exatamente. Ele recebe a ajuda de um taxista que era nada menos do que o motherfucker Samuel Jackson, que salva várias vezes durante o filme, etc, etc, etc. E nem vou citar o 4, né? Nem o 5. Enquanto o Axel Foley, ou Aquel... Aquel! Ah, coelho! Conta com a ajuda, entre aspas, de dois policiais, apenas para que eles se sintam úteis ao darem cobertura diplomática. É, meu Deus. Ele resolve praticamente tudo sozinho. Sendo assim, qual o veredito final? Joguei a batata quente pra vocês. Até mais. Eu continuo acreditando que o John McClane consegue vencer. John McClane consegue. John McClane, é. O Wexel Foley... não sei. McClane. Rafael Scarpe, 21 anos, graduando em Engenharia de Produção Macaé, Rio de Janeiro. Esse é um off-topic. Jovem Nerd, fã de Skyrim, aqui é uma pequena curiosidade pra fazer você explodir essa cabeça. A célebre frase, eu costumava ser um aventureiro como você, mas levei uma flechada no joelho, é uma gíria antiga nórdica que indica que o sujeito está noivo. What? A flechada leva o sujeito a se ajoelhar, simbolizando a declaração de amor para a donzela. Olha, portanto, só em Skyrim, o guerreiro não entra na guarda porque é incapaz de se aventurar, mas porque precisa de estabilidade e proximidade com o lar de sua família. Olha aí, rapaz. Olha. Nas entrelinhas dos códigos. Interessante. Dos, o cara casou. Só isso. Beleza. E aqui no, nas terras tupiniquins, né, eu costumava ser aventureiro, mas aí me enforcaram. É, a boa e velha coleira. Shining star for you to see what your life can truly be. Sempre tem gente chegando no Jovem Nerd, gente nova. Então, só um resumo rápido das por nosso amigo. Escreveu o fantástico Batalha do Apocalipse. A gente lançou pelo Jovem Nerd, pela Nerdstore. Foi um grande case. Eduardo Spohr foi pela editora Verus. Foi um sucesso no Brasil. Foi pro catálogo da Avon. Foi pra Europa, pra Turquia. Foi pra lista da Forbes. É. Os 10 escritores mais influentes do mundo. Entrou na lista de 10 mais vendidos de ficção. E é um sucesso espetacular. Sucesso não. Nacional e internacional. Que começou aqui no Jovem Nerd. É um orgulho, nerd. Traduzido pro búlgaro, finlandês e esquimó. Trazer pro esquimó é frio, hein, cara. Tá, mesmo. E aí, o que acontece? Depois do sucesso da Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr escreveu o seu segundo livro. E é importante a gente ressaltar aqui e parabenizar o Eduardo por não ter se vendido ao sistema e ter escrito a Batalha do Apocalipse 2. É, exatamente. Né? A vingança de Apollyon, né, cara? É. A Batalha do Ragnarok, né? A Batalha do Armagedon. Exato. Mas e aí, quer dizer, o Filhos do Éden, Herdeiros da Atlântida, foi o primeiro livro da nova trilogia, que tá dentro do universo Batalha do Apocalipse, ou do Sporverso, certo? E aí você tem uma história que acontece antes do grande épico, com personagens diferentes que não estavam na Batalha do Apocalipse, que são um pouco mais humanizados até, né? E aí, esse é o segundo livro, Anjos da Morte. A gente não vai fazer um Nerdcast aqui só de jabá do livro. É óbvio que a gente vai falar do livro, né? Que é sobre o livro. Mas o que eu acho interessante, o que foi uma das coisas que gerou o grande sucesso da Batalha do Apocalipse, foi que a gente fez um Nerdcast interessante acerca do assunto do livro, né? Nesse livro, agora, nós temos muitas cenas nas guerras do século XX, né? Na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, a espionagem da Guerra Fria e tal. Você teve que pesquisar muito sobre esse período. Você já é um cara que eu te conheço há muitos anos, eu sei que você é um cara apaixonado pela época, e eu até falava assim, porra, Eduardo, eu queria muito ver o Ablon na Segunda Guerra, porque... Eu lembro que você falou. Você lembra que eu falava isso? Nerdcast 80 da Batalha do Apocalipse, você falou isso, né, cara? Falei. Aquilo ficou na minha cabeça, olha só, um dos responsáveis aí pela parada aí. E aí você, porra, agora é a hora de mergulhar nesse período histórico tão interessante e mostrar qual é a visão celeste da coisa, o que está acontecendo do outro lado da cortina. Como é que você decidiu mergulhar nesse período? Uma coisa que eu sempre falo é que é o seguinte, sempre quando a gente vai escrever uma história, o cenário, na verdade, ele não pode ser o principal. O principal num romance é sempre a trama, é os personagens e coisas assim. Então, eu tinha muita vontade de falar do século XX na Batalha do Apocalipse, mas não falei por quê. Porque não tinha nada a ver. Então, às vezes, a gente forçar uma barra, a história começa a ficar enchendo linguiça. Isso é uma coisa até interessante pra falar pra galera que tá escutando aí, que quer escrever, gosta de escrever qualquer coisa. Então, essa oportunidade surgiu aí, né, com a série nova, Filhos do Éden, né, mais especialmente com o Daniel, que é um personagem que não é tão heróico quanto o Ablon, né? Aliás, ele é justamente o contrário do herói, o anti-herói. Não confundi que eu falei assim, ah, eu queria ver o Ablon na Segunda Guerra e você falou assim... Você queria ver a história da Segunda Guerra, é, né? É, porque não tem o Ablon nesse livro. É o Daniel que tá na Segunda Guerra. É, vamos deixar em aberto essa história aí, mas tudo bem. Não vamos dar nenhum spoiler, né? Ah, opa, opa! É que eu não li o livro, eu não tô sabendo. Não, rapidamente, assim, cara, a ideia básica do livro, a sinopse básica do livro, é que primeiro começar com aquela coisa do terceiro da realidade, que a gente já falou várias vezes, né, cara? Que seria essa... A gente já falou, inclusive, no Nerdcast de Filhos do Éden, que foi muito maneiro. Quem quiser escutar aí, escute. Essa membrana, né, que divide, né, os planos físico e espiritual, né? Essa coisa do terceiro da realidade. Então, ele tá muito ligado com a consciência coletiva da humanidade, com a espiritualidade da humanidade. Você lembra que você viajou uma vez? Pra onde é que você foi, Alexandre? Que você falou, ah, eu desci num santuário lá e senti que parecia que o tecido... Você até usou esse termo, né? Foi na Basílica de São Francisco, lá em Assis, cara. E tem lá a câmara mortuária lá, o túmulo dele, e é um lugar super subsolo e tal. E foi sinistra a experiência lá, cara. Foi bem interessante. Parece que o tecido tava vibrando mesmo. Então a ideia desse livro, né, cara, é que é, quando chegando o século XX, né, o afastamento dos seres humanos, com essas coisas espirituais, com tudo, a tecnologia, as indústrias, a poluição, tudo isso estaria afastando o ser humano dessas coisas mais espirituais. Então o resultado disso, o resultado prático disso, segundo essa história do livro, né, que é uma história de fantasia, tudo, é que o tecido teria se engrossado. E os malaquins, que são os anjos lá, a casta de anjos que fica estudando e catalogando tudo, a humanidade, escrevendo a história do universo para depois apresentar a Deus, eles passaram a não conseguir mais enxergar a Terra, não conseguem mais ver a Terra. Então, surge a necessidade deles criarem um grupo, mandarem um grupo de anjos pra Terra, né, cara, pra estudar especialmente essa história das guerras do século XX, né. E aí foi numa dessa que o personagem principal, o Daniel, que é um anjo exilado, acabou entrando aí no esquadrão desses anjos, que a missão deles era, disfarçados de seres humanos, passar por todas as guerras do século XX, né. E obviamente aí que acontece que a trama começa a se desenvolver é que uma vez que eles são ordenados a virar, a andar com seres humanos, também começam a adquirir os vícios e as corrupções humanas. E daí que a história começa a se desenrolar. Na verdade, é mais uma desculpa, né, que eu tinha pra falar desse período todo, que foi o século XX, né? O Filhos do Éden já tinha falado um pouco da primeira... Tem um capítulo todo que se passa na Primeira Guerra Mundial. Eu botei isso no primeiro livro porque eu queria realmente, cara, que o segundo livro começasse na Segunda Guerra Mundial, que é um período que eu acho fascinante. É, guerra, a gente nunca pode dizer que é maneiro, né, cara? Não é isso. A guerra, ela é fascinante, na minha opinião, acho que na opinião de todos aqui, a gente até já falou isso em outros Nerdcasts, porque ela nos leva ao extremo, cara. Leva o ser humano ao máximo de heroísmo, ao máximo de brutalidade, ao máximo de tudo que é possível. Então é interessante ver como é que nós agimos, seis nossas, vamos dizer assim, o nosso pacote social. Quando tudo o resto se quebra, o que sobra é só a gente mesmo, né? O ser humano nu e cru, né, cara? Então é por isso que acho que a guerra fascina muitas pessoas. Você falou uma coisa interessante que é assim, ó, eu preciso arranjar uma desculpa. Eu acho que isso acontece muito no processo criativo, que, por exemplo, você, às vezes, você imagina uma cena que você quer descrever, uma relação entre dois personagens em um lugar, em um cenário e tal, e aí você pensa, pô, seria legal escrever dentro dessa ideia. Mas que desculpa eu posso inventar pra que eu coloque os personagens nesse lugar como eu quero, né? E aí isso passa a ser um outro exercício criativo, e você mandou muito bem com a parada do tecido engrossando, porque isso tá dentro dos conceitos que você já estabeleceu na Batalha do Apocalipse, e você consegue dar a desculpa perfeita para os anjos estarem aqui participando de todas as guerras, né, cara? É, eles participam como observadores e essa desculpa tem que ser uma desculpa que encaixa, uma desculpa boa que encaixa no universo. Eu acho que foi muito feliz. A desculpa é muito, muito bem feita. Eu lembro quando a gente faz o Nerdcast Batalha do Apocalipse, eu tinha colocado Rio de Janeiro e colocado o Brasil. Eu lembro que a gente falou disso na época. Uhum. Eu queria colocar aquilo, até porque a gente falou naquele Nerdcast que eu passava tudo pelo centro da cidade, via aquelas paradas todas e tal, eu queria colocar, mas não podia só colocar por colocar. Tinha que ter uma desculpa. E na época da batalha foi porque o Brasil era um dos países neutros na guerra, na Terceira Guerra Mundial que ia rolar. E a desculpa encaixou legal, entendeu? Então a coisa tem que fazer sentido. É claro. Da mesma forma, eu usei aí o Brasil no meu primeiro livro, no meu segundo livro, Filhos do Éden, quase todo se passa no Brasil. E no terceiro, já vira um livro internacional. E aí eu encaixei o personagem principal no Exército dos Estados Unidos. Foi justamente porque o Exército dos Estados Unidos teve presente, cara, em todas as guerras do século XX. País mais belicista de todos. Então, eu eu tinha que seguir isso, né, cara? Eu tinha que fazer algum sentido. Então ele acabou entrando aí em todas as invasões do Dia D, de Baston, da Guerra do Vietnã, e por aí vai, né? E aí foi um ótimo fio condutor, exatamente isso. Você, né, falou um negócio aí que eu não sei se a relação de guerra com o ser humano, né, e você falando de uma coisa a mais, que é esse plano astral de anjo, que de certa forma vai envolver religião em algum ponto, né? Mas existe uma massa maior pra você filosofar em cima disso, enorme, né? Porque a guerra tem esse lado também de dar desculpa pro cara sair de si e fazer coisas que não faria num estado de consciência. Tirar as amarras, né? Exatamente. E meio que fica desculpado porque era uma situação de guerra, né? Mas no interior dele não é assim que a banda toca, né? Em algum momento o cara vai pagar por isso, né? Nem que seja com ele mesmo, né? É estranho porque se é uma situação de paz, uma pessoa vai numa cidadezinha e tal, e pá, dá um tiro num civil, numa pessoa inocente. Uhum. Vai ter polícia, vai investigar e tal, não sei o quê, o cara vai ser preso, julgado e tal, não sei o quê. Tem todo um processo, né, de justiça social envolvido pra tentar manter a ordem. Mas imagina, na Segunda Guerra, a França invadida. Alguém vai, tem um civil e o civil simplesmente toma um tiro de graça de um soldado. Pá! Não tem polícia, não tem lei, não tem juiz, não tem nada. A pessoa foi silenciada e não tem quem dizer nada, né? É uma tragédia. É o máximo da tragédia social da humanidade, esse estado. E isso aconteceu muito, né? Tem um filme interessante sobre isso, que é o Pecados de Guerra, que é no Vietnã. O Champagne, né? E o Michael J. Fox. Que é justamente isso, não tem ninguém. Só que o cara fica se remoendo, não foi nem ele que cometeu o crime, mas ele fica se remoendo por ter sido conivente. É uma desculpa que você tem pra matar, né, cara? Isso foi usado muitas vezes em várias situações de guerra, né? O que é um tanto bizarro, né, cara? Ideologicamente falando, o que se faz muita situação é você sempre tentar provar que teu inimigo é diferente de você. Porque você sente pena. Quando você vê alguém morrendo, você fala, poxa, podia ser eu, podia ser, sei lá, uma velhinha, podia ser minha mãe, podia ser alguém que... podia ser meu filho e tal. Uma velhinha? A tua mãe, sei lá, alguma coisa assim. Tá chamando minha mãe de velha? A minha é, pelo menos, né? Então, o que se faz, na verdade, é você dividir, né? Falar, aquela pessoa não é igual a você. O que os nazistas faziam muito, né, cara? Os judeus, eles não eram, para os nazistas, considerados seres humanos, né? Você cria uma diferença. Isso é legal falar também. Isso tira o processo de culpa, né? Tira o processo de culpa. É como se estivesse matando um rato. Assim que a pessoa... E isso é horroroso, né? É um outro lugar que aconteceu isso muitas vezes. A gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, mas é uma outra parte que aparece no livro. Eu estudei muito sobre isso, que foi brutal. Foi na África, né? Nas guerras de descolonização da África. Por que aconteceu lá, especialmente na África, depois da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Quando os europeus saíram, virou terra de ninguém. Os europeus saíram, né? Alguns países proclamando independência. E o bizarro, que muita gente não sabe, que dentro de pequenos países, como por acaso foi o caso de Uganda, que aparece no livro, né? Você tem ali 12 grupos étnicos que são iguais, assim, pele igual, tudo igual, mas os caras se odeiam mortalmente, cara. E como não tinha nenhum tipo de opinião pública, não tinha nenhum tipo de autoridade do Estado, coisa nenhuma, os massacres reportados são as coisas bizarras e horrorosas, né, cara? Uganda é o país daquele cara do filme do Forrest Whitaker, O Último Rei da Escócia? Ah. É, do Idi Amin. Puta, é muito sinistro. Porra, esse filme é sinistro, cara. É baseado em fatos reais, né? É muito sinistro e mostra bem essa realidade escrota. I love the smell of napalm in the morning. Bom, e você decidiu começar tudo na Operação Overlord do Dia D. Já fizemos um Nerdcast, inclusive. Tem o link aí pra você ouvir o Nerdcast sobre o Dia D. Que é um dia muito estudado, porque foi muito documentado. Foi a maior invasão militar da história da humanidade, né? Até agora sim. Até agora, né? E foi muito documentado, né? Então, as pessoas, assim, tem um... É engraçado porque Segunda Guerra e essas operações, elas acabam perdendo um pouco a realidade que existe nela de morte e dor e elas passam a ser eventos, entre aspas, glamurosos, né? Ela é tão celebrada, assim, entre aspas, que ela se distancia do terror que ela realmente foi, né? Com certeza. Eu acho que isso é o jeito americano de vender a guerra pros enfim, pros jovens e pro mundo, a glamorização da coisa. Então, você pega um moleque de 16, 17 anos que fica vendo filme de guerra, que os americanos, enfim, por tudo que eles passaram, e fala, cara, eu também quero atirar, eu também quero ser um herói, sabe? Acho que isso é muito deles, dos norte-americanos. Mas, assim, acho que isso influencia muita gente, cara. Assim, ah, com certeza. A gente foi lá visitar os sítios históricos da Segunda Guerra Mundial, meio que nesse feeling de glamour da guerra. E quando a gente chegou lá, que a gente parou a pensar, cara, como morreu gente aqui nesse lugar, é que a gente, né, se deu conta... É de verdade. Meio que se toca que não é tão glamour assim, né? E você lembra, Dave, a quantidade de pessoas, de americanos que estavam... sim, lotados de americanos. Nem eram veteranos, mas que estavam lá pra, enfim, prestar suas homenagens aos soldados. Vocês estão falando dos sítios na Normandia, no norte da França. Isso, isso. Então, assim, isso, essa coisa da cultura dos nossos heróis, porque temos que invadir para defender a liberdade, eu acho que isso é bem do pensamento norte-americano. É, isso aí, vocês estão totalmente certos, é isso que, exatamente isso que eu tentei desconstruir um pouco no livro. O que foi interessante, o processo de pesquisa, é que hoje em dia, bom, já se falou pra caralho sobre o dia D, já se falou muito sobre a Segunda Guerra Mundial, e agora as correntes históricas que estão surgindo, eles estão dando uma outra visão da coisa histórica, não é mudando a história, não. É uma coisa assim, não se fala tanto mais sobre o contexto. Hoje em dia, os principais livros de história, de historiadores mesmo, falam muito sobre a experiência do soldado. Então, é engraçado, um livro que, de repente, há 50 anos poderia ser visto como um livro tipo romance, hoje em dia é escrito por historiadores, da seguinte forma. O próprio Band of Brothers é assim, né? O livro Band of Brothers é assim, que o cara estuda a partir de relatórios de soldado. Ele começa dando um contexto no capítulo histórico e tal, e ele começa e fala, no meio da confusão, o sargento pegou a arma e tal. Ele vai pro pessoal, ele vai da amplitude histórica pro pessoal. Não, né? Só vai pro pessoal, o Alexandre, como ele tem diálogos. Ele coloca diálogos, isso. Uhum. Vários livros, hoje em dia, muitos livros mas de história... Mas esses diálogos são baseados em que? Cartas? Em... Os diálogos são baseados diretamente nos relatórios dos soldados. Entendi. Esse que é o lance, entendeu? Hoje em dia tá se tornando muito rico essa coisa de história, de você estudar a individualização da guerra, né? Em vez de falar, um país tal tá correto, um país tal tá errado. Né? Ele, na verdade, tá pensando qual é a mentalidade do soldado naquilo, né? Então é... De certa forma, a gente viu antes o Corno eu fazer alguma coisa parecida com isso dentro da Idade Média, ele contar a história através do cara lá dentro, né? Exato. Ah, o próprio Sharpe, a sequência de livros do Sharpe é bem assim. Esse estilo do Cornel de botar uma testemunha desconhecida, né? Lá dentro, só que no caso você tá, às vezes, como no Band of Brothers ou como em outros, você tá pegando o cara real, né? E que é muito mais rico o negócio. Mas a gente já tinha visto lá atrás, né? Talvez até tenha esperado alguém fazer esse tipo de literatura. E vou falar mais eu gostei bastante do primeiro livro do Herdeiro de Atlântida, e eu comentei com o Eduardo isso antes de começar a gente gravar, que o Anjo da Morte me aproximou, assim, o fato de estar nessa descrição do soldado, como se você estivesse acompanhando ele nas guerras, me aproximou muito do personagem, e eu criei uma conexão maior do que no primeiro livro, e enfim, o Eduardo, eu acho que ele acertou bem aí. E é sinistro, porque o Daniel tá lá na Segunda Guerra depois do dia D, né? E uhum. Ele mesmo sofre uma perda, né? Isso é muito... Sem dar spoiler, mas que tu fica caralho, que porra é essa, sabe? O cara que é um anjo, mega poderoso, super-herói das guerras, ele pode sofrer perdas, né? Sinistro, né? Uma coisa que eu questionava um pouco era como o Eduardo iria fragilizar um anjo, né? Um querubim tão poderoso. Como que ele ia transformar um personagem que é um deus, né? Perante aos homens, era um anjo. Como que ele ia transformar isso numa coisa frágil? E você lembrou bem, David. Nessa primeira cena, ele já sente o baque, né? Da situação, e você já percebe que o livro vai por um outro caminho, na minha opinião, muito interessante em relação ao primeiro. E não só frágil fisicamente, como psicologicamente, né? Não, especialmente psicologicamente. Um livro para trabalhar o psicológico não tem melhor cenário do que as guerras do século XX. Então, se eu escrevesse sobre as guerras do século XX e simplesmente fosse uma seleção de porradaria sem nenhuma questão psicológica, sem nenhum drama psicológico, cara, na boa. Eu acho que isso aí não ia acrescentar absolutamente nada. Foi justamente isso que eu tentei fazer, né, cara? Baseado também nas coisas reais que aconteceram, mas passando pra ficção. Essa pegada do Eduardo de humanizar na questão do sentimento os anjos e você temer pela segurança dele em várias situações, em várias questões, é muito legal, ficou bem bacana. E o que eu acho muito interessante nesse universo desses dois mundos, né, o mundo físico, né, e o outro lado da cortina, o mundo espiritual aqui, amarrado no nosso mundo, esses pequenos detalhes, como por exemplo você fazendo a cena da invasão, que a gente tem muito o soldado Ryan na nossa cabeça, né, a gente pensa logo. Sim. No soldado Ryan, né? Isso é até uma praga, eu vou te falar. Porque você fala em diadema, você imagina você logo... Você pega o Soldado Ryan, é, pois é. Culpa do Spielberg fazer o filme de guerra, né, cara? E aí é interessante transpor isso pro Spielverso, né, pra esse universo onde você tá vendo dois mundos ao mesmo tempo, com aquele pequeno detalhe do soldado que toma um tiro e ele continua indo, eu tô bem, só que ele já morreu, o corpo dele tá lá estendido na areia e o espírito do cara continua, ele não sabe que ele morreu, ele continua indo, sabe? Pode falar que isso é um terror, cara, eu tenho esse medo. Você tem esse medo? De morrer e não saber que morri. Quando eu dirigia muito em estrada, viajava, eu ficava, cara, se eu bater o carro e não perceber, dirigindo pra sempre. Então, nas estradas brasileiras, olha que merda. Se eu for pra dirigir pra sempre, que seja na autobahn, né, cara? O importante é desviando de vaca aí, pelo meio, por Minas Gerais afora. É, eu acho que é importante você, quando, se você notar que há a possibilidade de você morrer, você dizer pra você mesmo três vezes: vou morrer. Não, e tentar falar com alguém que não seja o garotinho, né, cara? Alguém responde, né, cara? Tenta falar com a tua mulher, ver se ela responde. Se não responder, fudeu, cara. Já pros amigos, achou que morreu. Já fiz, mais de uma vez. Ligar pra saber se tava vivo. Dez minutos se haviam passado e Omaha se transformara num cemitério ao ar livre. Os defuntos, alguns cortados ao meio, eram arrastados pela maré. Barcos de tropas ardiam em chamas. Sobre o mar, flutuavam telefones, antenas, galhos quebrados, caixas de munição, cantis, capacetes, fuzis entortados, cordas, pacotes de ração. Daniel retrocedeu. Buscou a proteção do casco de uma lancha virada. Mais de dois terços de seus colegas haviam caído, e ele era o único capaz de enxergar os atiradores dentro dos abrigos graças aos seus sentidos apurados, característicos dos querubins. Puxou o gatilho, mas errou de propósito. Por determinação dos arcontes, os anjos da morte não podiam empregar seus poderes contra os mortais, tampouco para decidir o curso de uma batalha ou campanha. Descarregou o pente e escutou os motores de mais barcaças que atacavam. Com explosões no céu, na terra e no oceano, cercados por ilhas de destroços, a impressão que se tinha era de ter ingressado no inferno. Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele, com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. O caos então se estendia por todos os ângulos da praia. Dali, as falésias de Point du Roc, um precipício que logo seria atacado pelos batedores do exército. Para piorar, a ressaca empurrara os barcos a leste e muitos soldados desembarcaram longe de seus setores originais. Quase a totalidade desses infantes ficara ali, parada, em completo estado de choque. Cerca de 800 homens, sem saber para onde ir, sendo abatidos como patos selvagens, acotovelados atrás dos tetraedros de aço, simplesmente tentando sobreviver. Nessas condições, parecia impraticável continuar, até que ocorreu um fenômeno notável que Daniel jamais esqueceria. De todas as características humanas, talvez a mais estupenda seja a capacidade de se adaptar, de se moldar, física e mentalmente, às situações mais adversas. Passadas duas horas de pura carnificina, os sobreviventes, agachados junto aos cadáveres, começaram a se acostumar ao perigo. O choque que os paralisara no início, aos poucos se transmutava em uma coragem instintiva. Os combatentes que ainda resistiam foram tomados por uma espécie de embriaguez, por uma vontade absurda de sobreviver, não importava a que custo. Enfim, uma brecha se abriu, com os recursos alemães, sobretudo as minas, sendo consumidos em detonações simultâneas, que vitimavam 10, 15 americanos por vez. Reunidos em pequenos grupos, os recrutas principiaram a subida às ribanceiras, à medida que a cerração provocada pelo ataque aéreo se dissipava. Daniel acompanhou um capitão desconhecido e, com mais 8 praças, galgou o barranco aos tropeços, tentando rastejar sobre o mato. Um tiro de espingarda furou a garganta de um dos soldados, que morreu na hora, enquanto seu espírito repetia através do tecido: estou bem, estou bem. E continuou a se esgueirar, sem realmente notar que morrera. Não se preocupem comigo, estou inteiro. Estou bem. O militar à sua esquerda também não teve sorte. Um disparo resvalou na granada que trazia presa ao suspensório, arrancando-lhe a cabeça e cegando o parceiro à dianteira. O capitão não parou para acudi-los. Na verdade, nem sequer se deteve. A perda ou a morte de alguém naquelas circunstâncias era trivial, um acontecimento totalmente aceitável. Sob gritos desesperados de socorro, Daniel e o que sobrara do time avançado se agruparam de costas para um muro cimentado. Havia uma casamata de concreto visível a 50 metros. O capitão, que os liderava, carregou a bazuca, apontou para o abrigo e atirou, destruindo parte da janela, o que atordoou os alemães e deu tempo para que os norte-americanos escalassem a ladeira, contornando o posto pelos dois flancos. Ninguém, fora o exilado, reparou no ninho de metralhadoras armado sobre uma rocha, ao sul. Um dos homens do seu pelotão foi decapitado pelas rajadas, sucedidas pela deflagração de um morteiro. O anjo mergulhou numa cratera, escapou do pior, e mesmo com o braço crestado, respondeu com 3 balas que incapacitaram os germânicos. Quando emergiu, o rosto estava preto. Encontrou o comandante crivado de chumbo, mas ainda vivo, e ele o incentivou. Aproveite agora. O oficial entregou a ele 2 granadas. Sim, senhor. Daniel respondeu num timbre automático e sozinho partiu para atacar a casamata. Rolou os 2 explosivos através da abertura, esperou a detonação e na sequência entrou pela porta. A fumaça, ainda quente, os grãos de poeira cintilando no ar. Dentro do abrigo, o querubim distinguiu 5 artilheiros dilacerados com a pele grudada no teto, os órgãos espalhados no chão. Suas armas eram inúteis agora e nas paredes havia marcas de fogo. Daniel respirou fundo, provou o odor de pólvora seca. Estava faminto por conta do braço, então aproveitou para vasculhar os armários. Embora os celestiais possam curar seus corpos físicos, os chamados avatares, eles ainda precisam de comida e descanso. O alimento se converte em matéria, a substância necessária para que se regenerem a carne, o tecido e os ossos. O exilado descobriu sobre um baú uma lata de salmão em conserva e abriu com um canivete. Utilizou a lâmina como colher e enfiou o peixe na goela. Fechou os olhos, apreciou a iguaria, mas a tensão renasceu quando escutou o clique de uma pistola sendo engatilhada. Peguei você, Yankee de merda! Sibilou uma voz masculina, cuspindo as palavras num alemão prussiano. Era um major da Wehrmacht, que o rendia, de cabelos louros e curtos, os olhos castanhos, a barba rala. Usava uma boina escura e um uniforme cinzento, com a águia nazista bordada no peito. Apontou a Luger para o seu coração. E agora? Como espera sair dessa? Daniel o encarou com seriedade. Fora apanhado de surpresa e, uma vez na mira, aparentemente nada poderia salvá-lo. Só que, em vez de levantar os braços para se entregar, ele saboreou o salmão, engoliu e deu um sorriso. Bom isso, hein? Retorquiu em inglês. É da Noruega? Mordo, Japão. O oficial guardou a arma e os dois se abraçaram vigorosamente. Deveria ter mais cuidado. E se eu fosse um soldado inimigo? Nesse caso, eu teria notado. O querubim reconheceu seu antigo parceiro, Mikhail, também convocado ao Esquadrão dos Anjos da Morte, mas que fora ordenado a se alistar nas potências do eixo. Afinal, os arcontes exigiam relatos de ambos os lados. Que coincidência. Coincidência até demais. Como assim? Sei lá o que se passa na mente daqueles palermas. Os palermas era como Daniel e Mikhail intimamente se referiam aos seus chefes, os malaquins. Comentava-se que tais anjos tinham o dom de antever o futuro e o usavam para planejar todas as suas ações minuciosamente. Trovejaram mais bombas no setor norte da praia. Daniel visualizou a orla a partir da estreita janela. Passadas 3 horas, Omaha era uma selva de sangue e metal, com barcos, anfíbios e tanques incendiados. Os enfermeiros prestavam socorro aos feridos, aplicavam-lhes injeções de morfina, espargiam sulfa sobre os membros talhados. Grande parte dos abrigos havia sido tomada, mas a luta pela Normandia estava longe de terminar. Daniel escutou passos no lado de fora. Desmaterialize-se, aconselhou ao comparsa. Deve escapar voando através do tecido. Fuja! Eu devo? O major alargou um sorriso. Não podemos nos desmaterializar, Daniel. Ou se esqueceu. Nossas instruções são para não deixarmos o reino físico. Mikhail era rígido no cumprimento de ordens. Não à toa se adaptara tão bem ao exército germânico. Precisa me tomar como prisioneiro. Daniel experimentara a dura tarefa do desembarque e temia que os praças não desejassem fazer prisioneiros. Recolheu argumentos para convencer o colega, mas ao abrir a boca, um estampido fez a casamata bufar. Atingido por um disparo no coração, o celeste de fios louros tombou. Tentou se agarrar ao amigo, mas a vida física o deixara e, ainda que perder o avatar não significasse para ele a morte final, Era, de qualquer maneira, uma experiência traumática que poderia deixá-lo fora de ação por anos, talvez séculos, até que o espírito se recobrasse. Por um instante, Daniel ficou congelado. Um cabo da primeira divisão adentrou o posto fazendo sinal de positivo, certo de que o havia salvado. De nada. Deu-lhe uma palmada no ombro. Posso ficar com a Luger? Claro. Ele respondeu, apático. As pistolas Luger, usadas pelos oficiais alemães, constituíam um souvenir dos mais cobiçados. Cadê o sorriso? Um segundo rapaz o estimulou. Ouvi dizer que estamos arrastando esses putos costa dentro. Daqui até Juno. Joia. O exilado sacudiu o pescoço. Muito bom. Voltou à consciência. Para o inferno com esses canalhas. É assim que se fala. Disse o cabo. O segredo é pensar grande. Exato. Maneou a cabeça. Pensar grande. Daniel repetiu para si mesmo, fitando o avatar inerte de Mikhail. Sibilou as palavras mágicas, como as nomeara. O mantra que recitava sempre que as emoções ameaçavam suplantar a razão. Não é uma guerra. É um jogo. Brothers tem um trecho muito memorável que é Baston. Inclusive, eu fiquei meio frustrado aqui nesse. Por quê? Porque eu tinha uma mínima esperança do Daniel encontrar o Winters. É contra o Winters no inverno, né? Puta que. Mas ela é bastante memorável porque, primeiro, quando você tá vendo Band of Brothers, você vê muitos relatos dos soldados veteranos lá dizendo o inferno que foi, né? Porque os caras estavam no inverno, super inverno, no Natal, numa região e eles não estavam equipados pro frio que eles iam enfrentar. No Natal, porque ninguém ganhou presente. Não, no Natal eu quero dizer... Inferno, estou no Natal e não ganhei presente. Não, eu tô colocando as pessoas no final de dezembro, só isso. Esse é o lado pessoal da coisa, né? Pro lado histórico, foi uma das batalhas decisivas ali do avanço das linhas aliadas com as linhas alemãs, que foi a Batalha do Bolsão, ó, Battle of the Bulge, né? A famosíssima batalha. Foi na Vila dos Hobbits. Foi na Vila dos Hobbits. Não, dizem que foi, inclusive, foi a batalha decisiva. Alguns falam, inclusive. O que aconteceu, é maneiro que a gente vê no Band of Brothers, a gente não entende muito taticamente o que aconteceu ali. O que aconteceu foi o seguinte, cara, na verdade, em dezembro de 44, a Alemanha já tava na merda total, né? Dizia-se que o alto escalão do exército alemão já sabia que eles iam perder a guerra já desde 43, né? Ah, sempre tem um nego que fala que já sabia. Não, mas os caras sabiam assim, não, a gente não vai conseguir sustentar essa porra, entendeu? Já em setembro, os aliados já estavam dentro da Alemanha. Então, quando o Hitler descobriu que os aliados estavam dentro da Alemanha, eles falaram, vamos ter que contra-atacar de alguma maneira. E a linha estava toda blindada, cara. Só tinha um lugar na linha, né, entre a Bélgica, Luxemburgo, ali, que é as Ardenas, que era um lugar totalmente improvável. Improvável por quê? Era um lugar que tinha floresta pra caramba, quando a gente vê no Band of Brothers, é um lugar que tem montanha, tem ravina, porra, tem rio, é uma parada sinistra. E além de ser difícil de nego batalhar ali, ele escolheu a hora mais improvável também, que foi no meio do inverno. Então foi uma parada desesperada do Hitler pra tentar ver se ele conseguia reverter a guerra ali, e dizem que foi o último esforço de reverter. Então, e aliás, foi por insistência pessoal do Hitler, né? Os generais falavam assim, cara, não é o lugar. A gente vai se fuder se a gente ficar aqui. Não, a gente vai ser, não. A gente não vai recuar, eles param aqui, porque também tinha um problema ali envolvendo a cidade, um problema tático, né? Se eles perdessem aquilo ali, eles iam... Era estrada aberta para os caras passarem. Exatamente, assim. Falou, não vamos nem dar nenhum passo além disso aqui. E aí, cara, foi uma... Meio que foi tipo um revival da Primeira Guerra Mundial, né? Porque os caras, pum, se trancaram ali, existia aquela terra de ninguém entre as duas linhas e ficou nessa vai e vem durante o inverno. Mas o objetivo era meio... No fim das contas, é meio obscuro, né? Porque eles não tinham para onde avançar ali, os alemães, né? Mesmo que eles vencessem ali a batalha, eles não fazia sentido avançar pro outro lado. Era mais uma questão de tentar atrapalhar mesmo o avanço e ver o que eles conseguiam em outros frontes, ou tô maluco. Não, isso mesmo. É que, na verdade, o que aconteceu? Os aliados já estavam dentro da Alemanha. Então, atacando nas Ardenas, aconteceu exatamente o que realmente aconteceu. Eles deslocaram as tropas para poder batalhar nas Ardenas, entendeu? O objetivo é tirar os aliados de casa. Só que o que aconteceu? Aquele lugar, Baston, era um lugar que que, cara, só tinha soldado ferido, era um lugar que era considerado o paraíso da linha, o lugar onde não teria um ataque, ninguém pensava que ia ter um ataque. Só que aí os Panzers entraram, e aí que foi por isso que os americanos falam pra caramba, porque eles resistiram ali, resistiram. E aí os Panzers fizeram assim, circularam, né, a cidade famosa que a gente vê no Band of Brothers de Boston, circularam e seguiram. E quando eles circularam Boston, ficou um bolsão de resistência. Por isso o nome da batalha, né? Cortaram. Bold, né? É o Batalha do Bolsão, ficou. Por isso que no Band of Brothers eles falam, vocês vão entrar aí, vocês vão ficar cercados, cara. Não tem como sair daí. Lembra quando a gente via os aviões jogando coisa? Por que que o nego não mandava de carro? Porque não tinha como chegar ali. Eles estavam cercados no meio daquela região em volta de Boston ali, entendeu? Por isso que foi o sinistro, porque o objetivo deles era segurar a cidade, não deixar que a cidade caísse, mandando bomba pra cacete no meio do inverno, e foi um inferno total, né, cara? Tem aquele depoimento do velhinho que fala, lembra? Quando eu vou pra cama todo dia, numa noite fria, eu penso, que bom que eu não estou em Boston, né? Foi um inferno aquilo, né? Depois o Patton que acabou com isso. O Patton chegou, né? Os paraquedistas foram fodas realmente, porque eles conseguiram segurar a linha. Eles não tinham como avançar, tinham que segurar a linha. E quando o Patton chegou, e acabou, né? Não tinha mais como um exército gigante, o terceiro exército, e acabou com os alemães ali. E muita gente vê isso como o final da guerra na Europa. O final tático da guerra na Europa, essa situação. Mas foi uma parada sinistra mesmo, cara. Como é que você amarra isso no livro? É aí que tá, cara. É o que eu tô dizendo, né? A gente tá falando muito aqui dessas coisas, de táticas, tudo, que é legal. Mas um romance, ele nunca vai ser interessante se ele só fala de coisas táticas. Então sempre tem aquela coisa, né, da parte histórica. E aí, claro, entra a fantasia, né? Aí entra a ficção. O que vai acontecendo ali, eu não posso dar spoiler, né? Uhum. Mas aí acontece coisas. O que eu posso falar mais ou menos, cara, é que uma coisa que eu não programei, que acabou acontecendo ao longo do livro, cara, foi que, como eu fui estudando, né, não só a história, mas como o estilo literário da época, as peças da cultura pop da época, acabou que cada parte do livro acabou acompanhando mais ou menos o estilo da ficção da época. Então, por exemplo, nessa primeira parte, que é a parte da década de 40, o livro, ele lembra um pouco, tem alguma coisa das histórias pulp, né, cara? O misticismo nazista, a bruxaria, a busca por artefatos, essas coisas meio Indiana Jones, que o Indiana Jones também é inspirado nessas histórias pulp, né? Uhum. E aí que entra o misticismo da coisa, né? Então não vão ficar só na guerra, né? Tem toda a coisa da fantasia rolando aí por trás. Mas o misticismo nazista, aquela busca cultista, isso era real, né? Existia? Era real, era real. Existia essa busca pela essa parte mística? Claro que era, não lembro do Hellboy. Hellboy. Mas não existia então esse esforço do Hitler de querer provar as origens da raça ariana e o cacete, essas coisas? Isso é legal a gente falar, porque tudo que fica obscuro na história vira material pra nego fazer fantasia e teoria da conspiração, né? Sabe disso, né? Claro. Mas o que existe de real nessa história? Que as pessoas sabem, que é documentado. O que acontece foi o seguinte, os nazistas, eles queriam, né, recriar uma mitologia pra Alemanha. Eles queriam criar uma mitologia onde os alemães, os germânicos, fossem os, como a gente sabe, os arianos, né, que fossem descendentes, acredito ou não, mano, dos Atlantes, da Atlântida, né? Então eles queriam colocar eles como o topo da raça toda. Então, pra fazer isso, o que o Hitler e até essas sociedades secretas nazistas fizeram, né? Secretas que existiram mesmo, né? Eles estavam tentando procurar artefatos, supostos artefatos, que reforçassem essa teoria. Até pra botar no museu, digamos assim. Pra inventar que eles criassem a mitologia em torno da raça baseada naquelas coisas do Nibelungos, aquelas histórias germânicas todas, né, cara? Então eles começaram a fazer... Foram enviadas expedições, inclusive, pro Tibete, verdadeiras mesmo, com vários objetivos, dentre eles buscar uma, vamos dizer assim, uma origem, como se o cara buscasse uma prova concreta, entre aspas, que não existe, pra origem da tal raça ariana, pra todo mundo dizer, isso aqui é científico, nós somos superiores mesmo, entendeu? Uhum. Aí foi uma busca por artefatos. É claro que depois, óbvio, né, a ficção, o Indiana Jones colocou, né, criou toda essa ficção em torno disso, mas existia isso de ficção, fato. Ficção não. Um dos caras lá na origem do partido nazista que influenciou o Hitler nessa parte mais mística, que foi o Eckhart. Acho que ele até morreu logo depois, quando o nazista entrou mesmo no poder, ele já tinha morrido. Mas ele tinha esse lado do místico muito forte, e o Hitler viu ali um caminho, né, pra unir o povo alemão num objetivo lá de mesma linha de pensamento, assim, de dar moral, uma moral diferente pra galera. Aquele culto Tully que você botou no livro é verdadeiro ou é invenção? Não, a sociedade Tully existiu mesmo, mas na história, como eu tô te falando, a gente acha que é uma coisa que eles estudavam oculto, né, cara? Mas a ficção, e aí brinca com isso, né? Falando que os caras eram bruxos, né? Que os caras manipulavam uma energia lá chamada Vril, uma energia sinistra, e que tinham o poder de atravessar dimensões. É, aí eles brincam com isso, né? Isso tem no Hellboy, não tem? É, exatamente isso. O Hellboy usou muito isso aí. Isso e várias outras coisas também da sociedade Thule, né? E o símbolo deles era um sol negro também, né? Que eles falavam que eles tinham esse símbolo porque eles viviam, né, a sombra da sociedade, como é conhecida desde o princípio dos tempos. Então, tem várias paradas, sim. Mas essa galera era nazista? É isso ou não? Era outra sociedade que se associou aos caras? Como é que era isso? É, ninguém sabe muito bem, cara. Mas o que se acredita é que eles se associaram aos nazistas e, como eu falei, eles, em troca de dinheiro, de base de operações, eles teriam ensinado, né, os líderes germânicos, o Hitler, por exemplo, a gesto, comunicação com o público, retórica, etc. Né? Isso, segundo a história. Uhum. Outra coisa que foi muito usada também e foi estudada e foi usada mesmo são os próprios símbolos esotéricos, né? Então a própria suástica, que o nego hoje em dia lamentavelmente está associada ao nazismo, é um símbolo que, engraçado, cara, é muito doido, porque ele está presente em praticamente todas as culturas sem ligação ao longo do mundo, dos gregos, astecas, porra, quase todas as culturas humanas. Hindus também, né? Principalmente os hindus, né? Uhum. E o nego não sabe muito bem o que significa suástica. Assim como a suástica, é o próprio símbolo do SS também, que é o raio duplo, era uma runa nórdica também. Porra, os nazistas pegaram vários elementos de outros impérios, religiões, seitas, cultos e tudo mais, como a águia, né? Que era romana, né? Exato. Cumprimento, né? Saudação romana, sim. Sig Heil, não é isso? É, a saudação nazista era a saudação romana. Do exército romano, exato. É, exatamente. Também não é mais aconselhável, né? Não, olha só, tem uma história engraçada. O Almondeg, em 2010, quando foi na Disney, no Parque do Universal, tinha o Capitão América. Tinha vários heróis da Marvel, que tem uma parte da Marvel lá. E aí tinha uma hora que tava o Capitão América lá tirando foto. Aí o Almondeg foi tirar uma foto e ele fez uma pose de super-herói querendo voar, sabe? E ele botou a mão pra frente. Eu falei, cara, do lado do Capitão América, esse contexto não vai rolar, cara. Não, bota sua mão, cara. Cara, aquele gorducho que fica de Capitão América lá não ia ligar uma coisa a outra, cara. Eu te garanto que não ia. No Brasil é tudo meio zoado, né? Mas na Europa tem essa coisa do neonazismo, é forte e tal. Essa parada é muito mais forte. A galera se ressente bem mais. No casamento do amigo imaginário, cara, pô, o cara tava entrando na igreja, a gente levantou a mão assim pra abençoar, sabe? O casal e tal. Sim, e depois sim, os amigos europeus dele ficaram meio bolados, cara. Sério? Rolou isso? Rolou. Caraca! Porra, é essa que tá rolando no Brasil. Aí não. O cara entra, todo mundo levanta. E aí você falou, que somos todos nazistas de vestido. Uma das histórias mais engraçadas que a gente já contou foi um fã do Jovem Nerd, que escreveu pra gente, ele mora na Alemanha, e ele tava ouvindo o Nerdcast que a gente fez sobre Hitler, né? E aí a vírgula sonora que a gente fazia pra separar os assuntos, ui, era o cara falando, Die Partei is Hitler, né? O partido é Hitler. E aí todo mundo, Sieg Heil! E aí ele tava ouvindo o Nerdcast de fone, no trem, e aí vaza um pouquinho o som, e ele rindo e tal, e de repente tá o trem inteiro olhando pro cara. Recentemente a gente falou sobre a Guerra da Coreia, né? O Nerdcast sobre Coreia e tal. E a gente meio que comentou que a Guerra da Coreia foi meio que um apêndice da Segunda Guerra, né? Foi um DLC da Segunda Guerra. Porque foi uma coisa que aconteceu muito rápido, logo depois, 5 anos depois, e já num contexto completamente diferente. Antes você tava enfrentando nazistas e tal, e a questão do Holocausto. Eram problemas completamente diferentes do que surgiram depois, que era das grandes potências, dois polos da Terra, o capitalismo versus o comunismo, né? Que a Guerra da Coreia foi o primeiro conflito entre essas duas potências que eram há 5 anos atrás aliadas. E foi engraçado porque parece que o mundo se reajusta de alguma forma, né? Porque a equação que mudou tudo nisso aí foi a bomba atômica, né? Uhum. Segurou as duas potências. Se não tivesse a bomba, é óbvio que as duas potências já estariam em guerra, né? Como até aconteceu no 1984, de George Orwell, né? Foi ter essa guerra global depois que teve a Segunda Guerra Mundial. Mas a bomba segurou, né? E levou a gente à Guerra Fria. Qual foi a opinião dos anjos quanto à bomba atômica? Eles falaram, puta que pariu. Puta que pariu. Foi ali que eles começaram a ver que o apocalipse ia acontecer, porque os seres humanos conseguiram que nem os arcanjos tinham conseguido antes. A capacidade de destruir completamente a humanidade, que muda tudo, né? É interessante porque a humanidade começou justamente a partir daí viver as guerras sempre sob a sombra do medo da guerra nuclear, né? Como a gente comentou, cogitou-se a possibilidade de usar-se a bomba atômica na Coreia, né? acabou que ambas as partes viram que ia dar merda, né? Porque não era só os Estados Unidos mais que tinha a bomba, né? Que na Segunda Guerra eles inauguraram a parada, só eles tinham a bomba e aí não tinha como ter resposta, né? Na Coreia, no Vietnã. No Vietnã também quase usaram, cara, a bomba. Então, mas sempre fica esse negócio, né? Não sou só quase. Eu que tenho, o outro também tem. E aí, qual é o resultado dessa equação, né? O que acontece se a gente usar a bomba atômica? Não vai ser mais que nem a Segunda Guerra, usou a bomba atômica, acabou e o mundo esqueceu, né? Não vamos ser condenados num tribunal de crimes de guerra, jamais, porque ganhamos a guerra, não. Se tiver bomba atômica dali, vai ter bomba atômica aqui. Tava esperando o conflito dos mísseis com Cuba, com os Estados Unidos. Achei que ia ter alguma... Você ia botar alguma coisa, enfim, algum evento ali. Então, um dos momentos que a situação chegou a ficar bem séria, né? Isso é legal que você ter falado, cara. Isso é bem interessante até pra galera que escreve e gosta de saber. Porque você, pô, eu sou apaixonado pelo século XX, pela história do século XX. Então, cara, assunto é que não faltava. Então, assim, tipo, os anos 50, eu queria ter falado mais sobre os anos 50, eu queria ter falado mais sobre os anos 60, mas, cara, Jorge Lucas falou uma parada, que Deus o tenha, né? Jorge Lucas... Ele falou uma parada uma vez que é muito interessante, que ele falou assim, você fazer um filme, criar uma história, no caso ele tá falando, né, fazer um filme é arte de você cortar, né? Você tem ideia pra tudo, tem muita ideia, cara, tem muita coisa maneira, mas não adianta nada você colocar uma situação que não vai se conectar com a trama, com a história do final. Mas é isso, não adianta você fazer uma... colocar como encheção de linguiça, tem que ter a ver com a trama que está... planejando fazer, né? Então, falando, te respondendo aí, André, eu também fiquei, pô, nos anos 60, pô, queria colocar o Woodstock, queria colocar várias paradas, mas... Porra, tinha que ter colocado o anjo loucão, hein, cara? O anjo curtindo um barato, rolando na lama, faltou. Faltou realmente. Mas como é que chegou no Vietnã nos anos 60? Como é que você decidiu abordar a parada? Na história tem um elemento que é o objetivo principal nessas guerras, sabe? E ele tá sendo manipulado. Então ele vai pra guerra, mas tem algo ali naquele combate específico que superiores a ele querem abordar, sacou? E é por isso que ele foi pro Vietnã também, né? Isso aí. Pra galera entender, ele é soldado em todas essas guerras, né? O que a gente falou lá atrás. Isso. É, não só ele é soldado, como ele é ordenado a não passar da categoria de soldado, porque ele tem que ser o homem mais comum possível. Isso é uma coisa interessante. Tem que passar mega desapercebido. E segurar o dedo, né, cara? Mas como é que faz? Os anjos, eles falsificam o documento do cara, essas porra. Exato. É meio Wolverine, né, cara? Exato. Eu achei a parte do Vietnã bem legal. Ela traz bem aquele clima. É uma parte que eu achei que ia ser mais longa. Ela não foi tão longa, mas ela trouxe bastante o clima dessa guerra, sabe? Achei bem interessante. E é legal porque cada momento traz um pouco da história daquele evento, né? É, tem que captar o clima da época, né? Isso que eu tentei fazer. É interessante, a gente até comentou no Nerdcast de Vietnã, que você também pode ouvir aí embaixo, que diferente da Segunda Guerra e até da Guerra da Coreia, era uma guerra de linhas, né, bem definidas. Você tinha os frontes e as linhas iam avançando, recuando, etc e tal. Né? Era a conquista de território. Na Guerra do Vietnã não tinha isso. Né? Era uma guerra de incursões. Né? A galera entrava no helicóptero, ia lá e parará, atacava um monte e tal, explodia uns buracos. Entrava no helicóptero e voltava pra base. Né? Nem sempre, né? Nem sempre. Na maioria das vezes não voltava, né? E quando a gente fala de Vietnã, tinha uma parada assim, que eu também não entendia muito bem quando a gente vê filme e tudo. A gente tem ideia. Bem, a gente sabe que é uma guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, e a gente acha que os americanos vão lá no Norte combater os Vietcongs. Na verdade, não é isso, né? Uhum. Qual é o dia-a-dia da guerra do Vietnã? É uma coisa que muita gente não entende. Por isso que existiam muitas bases aéreas, porque a aeronáutica fez toda a diferença nessa guerra. O objetivo deles era, de noite, eles sobrevoavam, não com caça, com avião de reconhecimento, tiravam fotos da selva, tudo. De manhã, passava pra inteligência, a inteligência via as fotos, falava aqui, dentro das terras do Sul, não entrava no Norte. Pelo menos essa não era a ideia deles no começo. Tiravam foto e falavam aqui, ó, aqui tem um foco Vietcong, isso aí que é tal. 7 horas da manhã, 6 da manhã, começa a atacar. Eles mandavam os jatos despejavam na palma. E aí que entravam os helicópteros com as tropas, né, pra tentar destruir os focos de Vietcongs dentro do sul, na verdade. Dentro das florestas do sul, não era do norte. Era uma contenção, né, cara? Era uma contenção, os caras tinham que destruir aquilo. Só que o que acontece? Só que o bizarro é que os caras chegavam lá e os Vietcongs, eles conheciam a região e tinham milhares de túneis, cara. Então os caras caras simplesmente desapareciam de uma hora pra outra, o cara falava, ah, vou investigar esses caras na frente. E aí, os caras saíam dos túneis e detonavam com todo mundo, cara. Então, foi um massacre absurdo, né, cara? Muitas pessoas até falavam, ah, a gente tem que bombardear o norte, bombardear, mas é, eles não tinham autorização, pelo menos no primeiro momento, do Senado, né, do americano, pra fazer essa parada, de atacar outra nação. Então, eles tinham que estar lá defendendo o território do sul. Essa era a ideia básica no começo, pelo menos. Uma guerra toda truncada, né, cara? Essa que é a verdade. É nesse tipo de coisa que a democracia atrapalha, né, cara? É verdade. Foi nessa guerra que surgiu a expressão fogo no buraco? Não, foi antes, foi antes. Foi. Ah, tá. Isso foi em algum carnaval. I love the smell of napalm in the morning. Vietnã, cara, foi uma guerra que durou 10 anos. Foi a guerra da depressão, né, cara? Porque ela guerra foi minada pela depressão de todo mundo, né? Tem toda razão, foi a guerra da depressão. Começou sem objetivo claro, sem uma parada assim meio filosófica, que não levava a nada, né? Nos Estados Unidos, né, era chamado de Tour of Duty, que é o tour do dever. Se chama até hoje, na verdade, né? Se chama até hoje. No... Que era um ano que você fazia o serviço militar e ia pra guerra. Muita gente, cara, especialmente antes de 68, que foi que teve o ofensivo do Tete, muita gente antes disso, cara, simplesmente ia lá e os acampamentos, cara, eram como se fossem aqueles acampamentos de verão, entendeu? Que nada acontecia. E aí é óbvio, né, que os caras ficam muito tempo no mesmo lugar, acaba surgindo, por exemplo, até corrupção, né? Tem umas histórias até que eu até coloquei no livro, histórias do cara chegar lá, por exemplo, né? O soldado chega lá e o cara já tem corrupção e fala, propina pra onde é que você vai ficar, qual é o alojamento que você vai ficar que é melhor do que o outro e tal. Então, existe os depoimentos sinistros da galera que foi pra lá num primeiro tour, vamos dizer assim, ainda no começo da Guerra do Vietnã, quando o espírito era um espírito nobre de vamos lá defender a parada, vamos ganhar do comunismo, essa parada toda, e acaba esse ano dele, eles voltam para os Estados Unidos, sei lá, resolvem ir de novo, né? Porque a parada foi longa, a gente perde um pouco a noção que a Guerra do Vietnã foi uma guerra longuíssima. 10 anos de guerra, né? Pois é, e aí o cara volta para um segundo tour, alguns anos depois, e chega lá e a parada tá devastada, né, cara, a moral da galera. E aí entra a depressão mesmo, porque o nego chega lá tentando reviver aquele espírito e rapidamente o cara é absorvido naquele merdalhê desgraçado. Né? Peraí, você tá dizendo que o cara foi pro Vietnã, sei lá, no ano 1, guerreou, curtiu a guerra e tal, voltou pra casa, fritou 3 hambúrguer e falou, quer saber? Vou tirar as férias no Vietnã de novo. O ambiente econômico era um pouco diferente também, o cara viu, bom, vou lá mais uma vez, vou ganhar uma grana, vou ter uns benefícios, vou lá de novo, entendeu? Mas aí quando o cara chegou de novo, o buraco era mais embaixo, né? Pelo que eu sei, e eu talvez não saiba muito, a maioria dos caras que foi lutar no Vietnã, não nos primeiros anos, mas depois, não eram voluntários, né? Era uma galera que ia, ou tu vai pra cadeia ou tu vai pro Vietnã. Não tinha um esquema desse? Isso aí, era convocação militar, normal. É, mas teoricamente se o cara já foi, ele não ia obrigado de novo, não, né? De novo não. É. Certeza. Mas o cara ia voluntário de novo. O cara poderia voltar como voluntário, né? E como você comentou, o cara ia pra Guerra da Depressão lá, e ficava lá e, cara, e voltava viciado em heroína, maluco. E tinha muita droga. E isso até gerou a história do Frank Lucas, que virou o filme do Denzel Washington lá, o Gangster, né? Uhum. Do cara que foi até o Vietnã pra trazer droga dentro dos caixões dos soldados americanos, maluco. Isso, é. E esse foi o diferencial dessa guerra para as outras, né? Porque quando acabou a guerra, você tinha um monte de ex-combatente que voltava para casa fudido, debilitado e tal, mas que era reabsorvido pela sociedade, né? Porque o cara foi lá defender a moral, os bons costumes, o American Way of Life, e voltou para casa e beleza, toma aí por você. Nessa guerra, além de voltar um bando de pária, drogado, fudido, voltou uma galera que era muito mal vista porque a opinião pública ficou completamente contra os soldados. Eles viraram a bucha de canhão. Acabou que eles estavam lá não por uma opção, pelo menos a maioria, né? E acabaram sendo julgados como assassinos de bebês e o cacete, drogados assassinos de bebês. É praticamente o Rafinha Bastos na guerra, né, cara? Voltou, o cara foi normal e voltou o Rafinha Bastos. Não é que o que aconteceu no Vietnã não acontecesse em outras guerras, mas é que essa foi uma guerra que foi transmitida ao vivo, né? Exato, exato. Essa foi a grande diferença. Exatamente, E aí teve essa parada da opinião pública. E a galera ficava sabendo dos podres. Pois é. Aí chega o cara que já não tem, né? A galera já não tá feliz do que ele andou fazendo lá, né? Do aquele pré-conceito. Ah, não, olha só. Não, você não falou pré-conceito, velho. toca a Marília Gabriela aí, pô. E aí, chega esse malandro, todo asqueroso, com o elástico já amarrado no braço pra mandar o pico. Porra, foi muito diferente, né, a reinserção dessa galera na sociedade. Eles viraram párias, cara. É, o cara que voltou da guerra, da Segunda Guerra, é totalmente diferente do cara que voltou da guerra. Exato, exato, né, cara? São dois veteranos completamente diferentes, né? A parada das drogas não era uma questão tão primordial, porque os caras que estavam fazendo manifestação contra a guerra eram mais drogados ainda, pô. Não foi só o drogado, foi uma galera cachorro louco, isso, porque a parada lá foi muito traumatizante, nessa reta final, né? Tem uma diferenciação da galera que foi no começo e da galera que foi no final da guerra, muito forte, entendeu? Essa galera que voltou do final da guerra veio pancada mesmo, cara, porque a parada lá foi traumatizante, entendeu? Quem foi no começo foi o Mel Gibson, quem foi no final foi o Charlie Sheen, é isso? Aí, então era fácil pro cidadão americano justificar até o fracasso lá da guerra, falou, bom, o tipo de gente que tava lá também, né, cara? Ou quem tá aí na minha frente? Como é que o cara tá aqui? Era mais fácil falar isso do que pensar o contrário, esse cara ficou assim. Né? Só pra fazer um contexto geral com o livro, né, cara, o que eu tentei mostrar aí foi justamente todo esse processo, né, como tinha um personagem estilo Highlander, assim, que passou pela Segunda Guerra Mundial, como é que foi ele voltando da Segunda Guerra Mundial, tratado como herói, como é que foi ele voltando do Vietnã, né, tratado como merda, né? É difícil lidar com a perda da guerra, né? Assim, eles tentam reescrever a história, né, e nunca... No Rambo, né? No Rambo, mas assim, nunca mostrando uma derrota, né, como foi, né? E assim, eles nunca assumiram a derrota, eles saíram de lá, vou vazar aos poucos que a festa acabou, mas eles não assumiram, mas ficou aquele sentimento de perdemos, né, cara? Olha, eu vou te falar, inclusive, que tem poucos livros sobre o Vietnã, falando sobre o Vietnã, se procurar americanos, comparado que tem na Segunda Guerra Mundial, tem muito pouco sobre o Vietnã. É claro, é muito normal. Eu vou falar uma parada que eu sempre gosto também, que é o Asterix. Né? Eu sempre vou buscar algumas referências de Asterix, que é uma parada que fez parte da minha adolescência, né, de ler Asterix. E tem um episódio, um livro lá, que é o Asterix e o Escudo de Arvene, que o Asterix vai pra região lá onde teve a batalha com os romanos, lá do Vercingetorix e tal, não sei o quê, e eles celebram a batalha que o Vercingetorix vence, mas é tabu falar que ele entrega o escudo lá nos pés de César. E fica muito claro lá no, dentro do livro, o venceu a batalha e o perdeu, né? Como que se lida com isso? Isso é tão bizarro, inclusive, que justamente o que aconteceu a partir de 69 com o Nixon, né? Que foi eleito Nixon, ele começou o programa de retirada. Vamos nos render, só que a gente não pode sair assim. Então, qual foi a... Vamos nos render, não passou pela cabeça dele, né? Justamente, então qual foi o plano de retirada? Primeiro foi a chamada vietnamização da guerra, eles falaram, olha, o nome do plano era até, justamente como vocês falaram, o nome do plano era Paz com Honra. É. Olha só o nome. É, claro. O que era Paz com Honra? Paz com Honra era você entregar, né, eles falaram, a gente vai entregar o comando da guerra aos exércitos sul-vietnamitas. Agora já tem condição de lutar pelos seus territórios, já demos o treinamento suficiente e tal. Cara, na hora que eles saíram, o Vietnã do Norte entrou em 75, entrou em Saigon, a guerra acabou na hora, né, cara? Então, era só o jeito de você escrever aquilo, porque é realmente uma saída com o rabo entre as pernas. E aí tem aquelas cenas famosas dos caras todos saindo no último minuto das embaixadas e tal, de helicóptero, indo pros porta-aviões, né? E aí não tinha espaço pra todos os helicópteros pousarem, e os caras jogando helicóptero no mar pro outro pousar. É um fim de guerra. Esses vídeos todos no YouTube, você botar The Last Day in Saigon, tu Last vai ver Day lá. Eu não posso ouvir Saigon, que eu lembro logo de uma música. Emílio Santiago, eu sabia. Toca aí, Léo Rádio. Nosso apartamento. Cara, eu nunca entendi essa música, cara. Fala. Alguém conseguir me explicar? Essa música é a música de um veterano do Vietnã. Lembrando das noites dele com as prostitutas, né? Exato, pode ser, cara. Sempre que eu ouço essa música, por algum motivo... nefasto e, sei lá, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Eu imagino aqueles puteiros baratos. É, luz vermelha. Luz vermelha, aquela cortina de miçanga. É, exatamente, aquele ventilador de teto devagar. Girando devagar. Tô te falando a mim, que rádio que tu tá escutando aí, velho. E E aí a gente tá na década de 70. Década de 70, cara, então foi dominado aí pela parada da espionagem, né, cara, como a gente sabe. E o que eu comecei a estudar quando eu estudo história é aquela coisa que a gente fala em todo Nerdcast de história. Como é que as coisas sempre acontecem como resposta a alguma necessidade, né? Na história é sempre assim. Lembra que a gente falou isso no Egito, no Nerdcast de Egito, né? E todas essas paradas de agente secreto, né, que a gente vê até James Bond e tudo, surgiu de uma necessidade óbvia da Guerra Fria. Guerra Fria é o seguinte, imagina que você é os Estados Unidos, digamos, você descobre um agente russo dentro do território fazendo merda. O que que você faz? Você tem duas opções. Ou tu manda o teu exército, tua polícia pegar o cara, aí tu esfrega a cara dele na ONU e fala que, ó, esse babaca aqui, ó, tá fazendo merda. Você tem essa possibilidade de fazer isso. Só que se você fizer isso, o que que significa? A opinião pública vai falar, ó, vai deixar? Não. E aí vai a guerra esquenta, né, cara? Então, os Estados Unidos, a União Soviética e todos esses países, eles sabiam que tinha agentes secretos fazendo merda nos territórios deles. Então, justamente pra guerra não esquentar, era interesse dos dois que essas disputas entre os agentes secretos continuassem a ser secretas. Entende o que eu tô falando? Sem contar que tem o lance da paranoia também, né, cara? Sai a polícia pegando o nego da torta direita aí pra um lado, pro outro, dentro do próprio território, gera um medo constante das pessoas, né, do que tá acontecendo, o que pode acontecer. Com certeza, mas a paranoia não só das pessoas, como do governo, de o cara falar, ó, vai entender isso como um ato de guerra. Então, vamos fazer tudo na surdina. E aí você cria, né, os agentes secretos, os contra-agentes secretos, e aí que surgiu toda essa parada da década de 70, né? Cara, um dos principais cases, e é interessante pra quem gosta de estudar década de 70, até já sugeri a gente fazer um Nerdcast só sobre isso, que é muito interessante, que é a história da Operação Ilha de Deus, né? Que a gente já falou rapidamente em alguns Nerdcasts aqui. Ela é bem simbólica do que aconteceu na década de 70, que foi uma operação que, primeiro, que teve um atentado terrorista em Munique, né? Como a gente sabe. Teve o filme do Spielberg. O filme do Spielberg retrata essa, a Operação Ilha de Deus, exatamente. Munique. O filme do Spielberg é muito bom. Tem o seriado na televisão também, que é Sword of Gideon. Só que mais interessante é o livro, né? O livro é totalmente baseado em fatos reais e é baseado nas memórias do Avner, que foi o chefe desse grupo. Então o livro é completamente real, né? Dentro desse contexto. Então, qual foi a história, né? Os palestinos fizeram, né, o atentado. Os palestinos não. Esse grupo palestino, que era o Setembro Negro, fez o atentado em Munique, matou os atletas e tudo. E o que aconteceu? A Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel, resolveu dar o troco, né? Só que a grande lance era o seguinte, os palestinos não tinham uma nação, não tava na Palestina. A Palestina não era uma nação, estava espalhados pelo mundo. Na Europa, nos territórios árabes, em vários... Não é até hoje, né? O Brasil considera, né? Mas internacionalmente muitos dos países não consideram a Palestina como um país, né? Mas... Então estavam espalhados, era um bando de refugiados espalhados pela Europa e pelos outros países. Então o que eles fizeram? Eles decidiram que iam dar o troco nisso e iam agir como os terroristas agiam. E aí dá pano pra muita polêmica, tanto é que o próprio cara que foi o chefe da operação, que é o Avner, não vou dizer que se arrependeu, mas ele ficou com isso na cabeça, tanto é que ele falou, ele declarou as memórias depois desse jornalista, que foi o George Jonas, né? Então eles passaram a perseguir os terroristas pela Europa e matando eles aos poucos, assassinando um por um. E o que é polêmica, porque inclusive eles estavam quebrando, né, leis dos próprios países aliados, né? Eles mataram gente na Itália, mataram gente na França, mataram gente numa porrada de lugar e teoricamente aqueles países não estavam em guerra, eles iam lá e matavam. É, mas lembrando aquela máxima que eles não quebraram a lei porque eles não foram pegos, né? Você só é culpado se você é pego, né, bicho? E eles fizeram a parada de forma perfeita, né? Limpa, né? Vamos dizer assim, em termos de espionagem. Ó, JP, inclusive eu já ouvi isso de escrivão da polícia, sabia? Esse negócio de você ter, só se eu for pego, eu perdi a minha carteira de motorista no avião, e aí eu fui na delegacia do aeroporto pra declarar, porque eu ia ter que embarcar sem o documento, né? Tinha que fazer um BO lá e tal. Aí eu perguntei pro policial, olha, até eu pedir minha segunda via, esse documento, esse BO, ele serve pra provar que eu tenho uma carteira, eu posso dirigir? Aí ele fala assim, não, se eu for pego... Ou seja, eu só tô errado se eu for pego, eu ouvi isso do policial, cara. O americano falou isso bem, o único crime que existe é ser pego. Agora, você tem razão, né? Esse grupo que é o grupo do Avner não foi pego, mas um outro grupo, porque eles não eram o único grupo atuando, na verdade, né? Teve um outro grupo dessa mesma Operação Ilha de Deus que fez merda, matou sem querer um garçom, acho que foi um garçom marroquino, na Dinamarca ou na Noruega, eu não lembro exatamente o que foi. Matou, os caras foram presos, cara, e aí precisou entrar negócio diplomático, e se fuderam todos. Né? Mas não foi o grupo que você acompanhando o livro. E a crise no Oriente Médio? Como é que isso aparece no livro? É tinha que abordar também isso aí, porque também é uma parada que tem tudo a ver, né, com a história do século XX, né? E, mais uma vez, que eu acabei de falar aqui, na história uma coisa leva a outra, né, cara? Então, é desde a criação do Estado de Israel, no final da Segunda Guerra Mundial, que começou os conflitos entre os israelenses e os palestinos, os árabes, né, que moravam lá. E teve explodiu guerra logo depois, né, cara? Foi a Guerra de Independência de Israel em 47, já começou o conflito aí, criou uma massa gigante de refugiados árabes que foram se alastrando para outros países árabes ali, entendeu? Então, começou essa batalha, né? E aí, nos campos de refugiados, os palestinos começaram, eles não podiam contra-atacar militarmente Israel, então alguns começaram a fazer esses atentados terroristas contra cidadãos de Israel e para mostrar ao mundo, na ideia deles, que eles existiam, que o problema era real, etc, etc. Só que o que era bizarro é que cada atentado acabava ocasionando um outro ataque israelense, como, por exemplo, um bombardeio a campos de refugiados e tudo. Isso aí acabou gerando uma escalada da violência sem igual nessa região. E essa foi uma crise sinistra, né, cara? E depois acabou até levando a guerra do Líbano, caramba. Mas o que é importante a gente saber para o final dessa história, né? Dessa história da história com H maiúsculo. O que é importante a gente saber é que, como resposta a isso, os países produtores de petróleo, né? Eles resolveram, em resposta a isso, inflacionar o petróleo e aí criou o que a gente ficou famosa na década de 70 e 73, que foi a crise do petróleo. Cara, isso foi uma parada muito mais importante do que a gente pensa, cara, porque isso foi o motivo econômico. Claro, a União Soviética já estava fodida, guerra do Afeganistão e a crise política, todo mundo sabendo que a corrupção rolava solta, mas o motivo econômico pro fim da União Soviética foi a crise do petróleo, que a produção caiu a níveis, porra, baixos e foi crise no mundo inteiro. E é claro que a União Soviética sofreu mais com isso, né, cara? Então, ao ponto de que o regime não conseguia mais se sustentar. A União Soviética não teve outra alternativa até fazer as aberturas econômicas e políticas, né? Que aí a gente, nessa época... Mas e o Anjo tava fazendo o que lá, cara? O lance, como eu falei, né, de você ter um personagem que atravessa décadas, né, é justamente você colocar na figura individual, então ele sente tudo, né, cara? Então, quando ele tá vendo a queda do Muro de Berlim, é justamente ele tá nessa hora da queda do Muro de Berlim. Ele lembra, né, quando a tropa dele passou em 45 por Berlim e tudo, e tendo essa reflexão de como é que o mundo mudou, né? Na visão dele, na visão de todo mundo, como é que as coisas mudaram ao longo desse tempo todo, né, cara? Eu acho interessante quando você coloca no livro que o fato do ser humano ser finito, dele morrer, faz com que ele seja muito mais ativo. E as coisas mudem e cresçam e objetivos sejam concluídos num período curto de tempo, né? Enquanto o anjo, que é imortal, as coisas não precisam mudar. Passam-se décadas, séculos, e não tem necessidade de mudar imediatamente. Não tem, ah, meu Deus, se eu não fizer isso daqui a 10 anos, eu não faço nunca mais, né? Eu acho isso é bem interessante, porque o anjo ficou surpreso porque num período, sei lá, de 30 anos, 40 anos, mudou coisa pra caramba no mundo, né? E isso, pra um período angélico, é nada, né, cara? Com certeza, e essa é, inclusive, a teoria dos elfos, né? Da Terra Média. É, exatamente, do Senhor dos Anéis, que os elfos ficam naquele marasmo eterno, né? Enquanto os homens, eles têm que correr atrás, maluco, porque eles têm, sei lá, 80 anos, 100 anos pra, né, os Dunedain, no caso, Feyno. Os outros homens não, cara, tem pouco tempo, então eles têm que realizar naquele pequeno intervalo, que senão não, nada acontece, cara. Uma coisa que eu percebi no livro é que o querubim é naturalmente um soldado. Eles têm essa hierarquia, essa postura militar. E no decorrer do livro, ele se sente confortável, mas ao mesmo tempo, as coisas que ele tem que fazer durante as guerras deixam ele desconfortável. Assim, é engraçado como... Enquanto ele é um anjo, ele é um soldado perfeito. E conforme ele vai, entre aspas, se humanizando... Exatamente. Ele vai deixando de ser um soldado tão eficiente, né? Verdade, é verdade. É como se ele saísse do mundinho angelical lá, do paraíso dele, onde matar tinha toda uma questão de honra da caixa dos querubins, e quando ele é jogado nas guerras e que ele tem que matar por outros motivos, aí a coisa começa a pesar no consciência. A consciência dele. É bacana. Uma gosma incolor desceu pelos lábios de Abu quando ele finalmente se dispôs a falar. A primeira impressão era de alguém engasgado com a própria saliva, tentando engolir e respirar ao mesmo tempo. Os braços e as pernas eram atrofiados, como os dos bebês vítimas de talidomida, impedindo que ele caminhasse sozinho. O pênis era minúsculo, desproporcional ao tamanho do tronco. Os lábios estavam em carne viva, os olhos eram como bolas escarlates e a aura projetava energias satânicas. Usando sua visão de calor, Kyra reparou que os pulmões da besta estavam cobertos por um imenso tumor, que se alastrava pelos quadris, abdômen, agarrava-se à espinha e terminava no cérebro. Ao que tudo indicava, a doença era permanente, e uma vez que ele não podia morrer, estava condenado a sofrer dores terríveis, sem chance de tratamento ou reversão. Abu rolou para o lado, procurando uma caixa de fósforos na cabeceira. Como seus braços eram muito pequenos, Ismael o ajudou. Acendeu a chama, levou-a ao cigarro e entregou ao diabo, que tragou-o saboreando a fumaça. Enfim, saciado, sorriu para o executor, contente ao revê-lo. Só você mesmo, meu velho, para me fazer esta visita. Discerniu os outros anjos que o cercavam. Preparou alguma festinha para hoje? Kyra não podia negar. O aspecto da criatura era repugnante, mas sua condição chegava a dar pena. Estava claro que Abu não raciocinava direito, afetado pelo tumor na cabeça. Desenvolvera com isso sintomas de esclerose, certamente potencializados pelo ambiente pútrido em que vivia. Ismael sentou-se ao seu lado na cama. Pegaram você. E pegaram de jeito. O que aconteceu desta vez? Ah, de sempre. Fui seduzido. O infernal sibilou entre os dentes. Um bando de hippies, chupadores de pica. Usaram a clavícula de Salomão, puseram um sensitivo no meio do círculo. Tentaram de tudo pra me conjurar. Pervertidos, pilantras, cagões. Agora já era, fiz merda e foda-se! Sorveu outra tragada. Não é tão ruim, se você pensar bem. Não é tão ruim. A perspectiva de ser aprisionado em um casebre parecia execrável a Ismael. A gente se adapta a tudo, filhão. O demônio apontou para o televisor desligado. É bom descansar um pouquinho, sem ninguém pra me encher o saco. Tornou a olhar para a ruiva. Deu outro sorriso. Não querem mesmo sentar, comer uns salgadinhos? Colocar uma música. A loucura de Abu era algo semelhante ao mal de Al-Qaeda. A mente apagava os fatos recentes, mas preservava os acontecimentos distantes. Por outro lado, era curiosa a maneira como ele se expressava, sempre empregando gírias antigas, a maioria em desuso há décadas. Estamos buscando um amigo. Kyra tomou as rédeas da discussão. Ismael sugeriu que você poderia nos ajudar. Eu? Sim, você. Ela reforçou com um semblante fechado. O sujeito que procuramos foi tragado pelo rio Oceanos. O nosso plano inicial era localizar Egnias, a segunda cidade, a colônia que guarda uma das passagens para a Estrada Cósmica. E foi direta. Você saberia encontrá-la? Egnias. Sim, já ouvi falar. Abu concordou, num rompante de sanidade. Mas pelo que o meu mestre me disse, ela foi destruída. A exemplo das demais colônias atlânticas. Ismael inclinou-se para frente. Seu mestre usou essa palavra, destruída? Bem, não exatamente, mas convenhamos. O diabo abriu os braços. O que os leva a acreditar que ela estaria inteira? Nossas evidências são sólidas. Rebateu Kyra. Faz menos de 3 meses que estivemos em Atea, uma das 10 colônias perdidas. Essa é a prova de que ainda há fortificações intactas, ocultas dentro de vórtices. Abu contemplou a janela. Soprou uma argola de fumaça. O cigarro já fora consumido até a metade. Mas veja, aí o caso é outro. Egnias não estava mais sob o controle dos Atlantes quando o dilúvio se abateu sobre a Terra. Não estava. A ruiva franziu o cenho. Pelo que sei, ela foi invadida pelas tropas de Enoch durante as guerras mediterrâneas. Um fato histórico. Depois que um dos reis morreu, os generais abandonaram o lugar. Urakin se irritou. Ele detestava mentiras, subterfúgios, odiava os demônios em geral, e o discurso de Abu estava pontuado de falhas. Sentiu o impulso de esganá-lo, mas diante de Kyra, preferiu se conter. Essa sua história não faz o menor sentido. Resmungou o guerreiro. Por que as legiões de Nod invadiriam uma fortaleza inimiga e depois a deixariam? Isso eu já não sei, confessou o monstrengo. Seja como for, não faz diferença, porque eu não tenho a mínima ideia de onde Egrin estaria agora. O cigarro terminou, e para mantê-lo acordado, Ismael sacou outro bastonete. Dessa vez, porém, Kyra o deteve. Fincou os olhos em Abul. Vai nos dizer como encontrar Egnias. Mas vocês estão surdos ou o quê? O diabo gritou, babando gosma. Eu sou apenas um servo. Meu amo não me diz muito. Ele continuava vidrado no cigarro. Sente aqui, amigo. Sente. Sente aqui, rapaz. Me faz esse favor pro seu irmãozinho. Hein? Não me deixa na mão, cara. Sente aqui pra mim. Mas o executor não se mexeu. Como juiz e carrasco, ele entendeu o que pretendia sua líder e entrou no jogo. Puxou o maço inteiro do bolso. Pode ficar com eles. Ismael esticou o pacote. Basta nos dar uma pista concreta. Filho da puta. A fera engasgou-se. Você é um sacano, Ismael. De que lado tá, afinal? Pensei que a gente fosse amigo. Unha e carne. Era um barato. Não banque o idiota. Não para cima de mim. O anjo endureceu. Sabe muito bem de que lado eu estou. Faça a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Abul deu uma fungada no travesseiro, apreciando o odor residual do alcatrão. A substância, calculou Kyra, devia estimulá-lo, enquanto a falta dela o deixava moroso. Tem um lugar. O diabo pigarreou. Uma estação que os atlantes apelidaram de posto de controle. O verdadeiro nome eu não me lembro. Mas era algo como a cidade no topo do mundo, a cidade sobre o mundo. Bom, era de lá que eles monitoravam as colônias. Monitoravam? Questionou a Arconte. Como? Não sei. Não era uma pista que queriam? Esse posto de controle é acessível a partir do plano físico? Ela inquiriu. Claro. Bem como todas as localidades atlânticas. O problema é que ele foi lacrado e tem uns macetes pra entrar. Mas a trilha continua firme. Firme onde? Basta pensar um pouquinho. Os globos escarlates piscaram. Se vocês fossem incumbidos de construir uma torre de observação, onde a ergueriam? A criatura mostrou os dentes podres. Gargalhou como quem propõe uma charada. Quem pensou no Kanchenjunga acertou. Onde? Rosnou Urakim. É a terceira maior montanha do mundo. Kyra se recordou das aulas de geografia quando ainda era estudante em Santa Helena. Fica óbvio depois que a gente sabe a resposta. Abul estalou os dedos. Siga uma estrada até onde o tecido se fecha numa cortina de aço. Lá encontrarão indicações que qualquer anjo conseguiria enxergar. Mas lembrem-se, a passagem só se abre às 11 horas exatas. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E apontou para o cigarro. Agora me passa essa beleza aí, amigão. Kyra sussurrou no ouvido de Ismael. O que acha? Acho que ele está dizendo a verdade. Seria tolice nos enganar, considerando que agora nós três sabemos onde ele mora. Muito bem. A capitã maneou a cabeça e o executor, por fim, entregou o maço ao diabo. Urakim encerrou o diálogo com uma clara ameaça. Escute aqui e escute bem. Pôs o dedo em riste. Se estiver nos enganando, liga a TV antes de sair, por favor. Abul cortou, indiferente à bravata. Deixe no Vila Sésamo. Voltou-se para Ismael e agora tinha a expressão de criança. O Enio é um barato. Mas sabe aquele pássaro? O grandalhão de penas amarelas? Às vezes ele me dá arrepios. E Eduardo, agora perguntas frequentes. Todo mundo tem essa dúvida, então vamos falar disso. Momento ele e ela. Esse é o segundo livro da trilogia Filhos do Éden, certo? Sim. Tá escrito livro 2 na capa. Tenho que ler o livro 1 ou não tem? Ou tanto faz? O que acontece, né? Você pode começar por qualquer um dos dois. Então, né? Tocando a real, tem. Tem que ler. É isso que eu queria saber, pô. Tem que ler. Você pode ler qualquer coisa sozinha, cara. Você pode ver o episódio 5 de Star Wars sem ver os outros. Vai ser uma merda. Mas... Então... Isso é sacanagem, cara. Qual é o livro que você vai recomendar começar pelo segundo e não pelo primeiro? Não tem isso, mas cara. As pessoas perguntam isso. As pessoas perguntam. Você não precisa ler A Batalha do Apocalipse pra ler O Filho do Éden. Agora, tá se bom. Você for ler O Anjo da Morte, é recomendado que você tenha lido o outro pra você já entrar naquele universo, entendeu? Porque é a continuação de uma história, independente de ser... Se você ainda não leu o primeiro, compra logo os dois, porra, e começa pelo primeiro. Não, você tem razão, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que você, se quiser acompanhar cronologicamente a história do Daniel, você pode começar a ler o segundo, e aí fica cronológico. É porque o segundo acontece antes, exatamente, porque o primeiro antes, livro é atual. Isso, isso. Se você quiser acompanhar, por exemplo, a história da Kyra, do Uraquim e dos caras primeiro, você lê o primeiro, né? Mas se você quiser acompanhar a história do Daniel primeiro, se você ler, por exemplo, o segundo, O Anjo da Morte, antes, quando você chegar no Herdeiros de Atlântida, Filhos do Éden, você vai saber por que o cara já é aquele malandrão que eles encontraram, entendeu? Lê o primeiro antes. Então, explica por que você não escreveu o dois antes do um, cara. Se você já leu um, ótimo. Você deve ter lido, é um best-seller, vendeu pra cacete, centenas de milhares. Caso você não tenha lido, leu um, se você ficou interessado. Tem um monte de coisas no livro 2 que explicam fatos do livro 1. Você vai ler e não vai pegar aquela referência se não tiver lido o livro 1, entendeu? Isso é verdade. Tipo a Thompson, né? Várias outras, a Thompson e várias outras. A Thompson é uma sacanagem, inclusive. A opinião é uma maldade. Oh, não dá spoiler. É uma maldade. Não dá spoiler. Mas eu acho, e eu sempre tenho razão, que você tem que ler primeiro o livro 1 e depois o livro 2. Senão você podia fazer o livro fatorial, sem número. Você podia fazer Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, sem volume. É, tá escrito volume livro 2 por um motivo. Mas, de novo, não precisa ser nenhum bidu pra chegar nessa conclusão. É melhor ler um antes do 2, né, cara? Inclusive, esse termo bidu, você tirou do... Tirei do meu irmão que contou no outro dia que foi no médico. O médico falou, acho que você deveria fazer uma dieta, fazer exercício. Ele virou pro médico e falou, ah, é, biduzão. O tema recorrente do livro é o personagem que é o anti-herói, diferente do Abram, que é um herói clássico, né? Uhum. E aí, justamente você falou, né? O Daniel é de uma forma no primeiro livro porque ele já viveu tudo isso. E aí agora você vai construir a personalidade dele no primeiro livro, né? Você vai mostrar um monte de merda que ele passou pra virar aquele cara. Isso, isso. Foi complicado você escrever a construção de algo que você já tinha definido? Você tem que ficar catando ponta solta pra você não deixar escapar nenhuma coisa que não fizesse sentido depois? Como é que foi isso, Prazer? Cara, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, mas Fábio Abu pode te falar também. É muita organização, cara. Você tem que se organizar muito, tem que escrever tudo, tem que ter tudo na cabeça. O que, por incrível que pareça, pra gente é relativamente natural, especialmente quem sempre jogou RPG, a gente tem essa mente que tá conectando sempre as coisas, entendeu? Então não foi tão difícil assim, né, cara? Agora, sobre esse negócio do anti-herói, foi engraçado porque eu me lembrei muito de você depois de ter sido historicamente zoado aqui no Nerdcast, né? Do quê? Sobre a jornada do herói. É a jornada do anti-herói? É, exatamente. Exato. E aí, na orelha do livro, eu lembrei muito de vocês, que a orelha do livro se chama A Jornada do Anti-Herói. Ah. Que, qual é a diferença? Até legal falar pra galera que curte, assim, narração, tudo, né, cara? A parada do anti-herói, né? O que é anti-herói? Às vezes a gente tem anti-herói, o cara malvado, o cara que quebra as leis. Não necessariamente é isso, cara. O anti-herói é o seguinte, enquanto o herói, por exemplo, ele sempre tem aquela jornada ascendente, né? Por exemplo, ele sobe um nível espiritual, vamos dizer, o Neo, né? Começa como um cara comum, um cara merda, né? Uhum. E aí ele se torna o escolhido. O Luke Skywalker, exato. Começa como um fazendeiro, se torna... Então ele sobe o nível espiritual, né? Então vamos dizer assim, espiritual, vamos dizer assim, de consciência. Sim, sim. Esse é o herói clássico, que a gente costuma ver, né, cara? Sim. E aí a gente tem o anti-herói, que pode ser um cara mau ou pode ser um cara bom, que tem essa jornada, mas é a jornada decrescente. E de todos, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender aí, que é mais brilhantemente mostrado, que é a história do Michael Corleone, né? E é tão foda o Michael Corleone que até os símbolos estão lá. Então, por exemplo, Michael Corleone, ele não começa como um cara comum, ele começa como um herói, literalmente um herói de guerra, lembra? É, da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Então, é até o signo dele, a roupa dele, ele começa como um herói. E ele tem todas aquelas coisas, ele é o cara que vai se alistar, porque ele acredita na parada e tudo. E aí entra o grande tema do livro, né? Que é o tema da corrupção, que é exatamente isso que acontece com todos os anti-heróis. Eles decrescem, né, cara? Então, você vai entendendo como é que o Michael Corleone, no caso do Poderoso Chefão, ele vai se corrompendo. E quando a coisa é bem feita, você quase não sente. Um exemplo mal feito, por exemplo, é o Anakin, né, cara? Quando o cara se ajoelha diante do Imperador, ninguém engole aquilo. Na verdade? Muito do nada. Do nada. Foi mal feito. Quando é bem feito, você começa a entender por que o Michael Corleone toma aquelas atitudes. Primeiro ele vai ajudar o pai, depois ele vai aos poucos, e depois ele se torna um vilão ao ponto de matar o irmão dele, né, cara? Exato. Olha o spoiler! O Michael Corleone, ele se torna um vilão, né? E é muito engraçado porque no começo do primeiro Poderoso Chefão, quando ele apresenta o Luca Brasi, né, ele conta quem é o Luca Brasi pra Kay, ela fica chocada, né? E ele aí ele fala, ele não sou eu, é a minha família. Exatamente, Esse é o melhor exemplo da gente tirar do anti-herói, né? O cara que o herói falido, o herói que se corrompe. E foi exatamente isso que eu quis fazer, e por isso que isso é um livro diferente de todos, né? Quando você tem lá o Ablon, ou a própria Kyra, né? Que eles sobem o nível, né, cara? Eles se tornam, né, heróis mesmo, heróis clássicos. O Daniel, justamente o contrário, cara. O cara começa como até um herói, né? Justamente, ele tinha se tornado um exilado, tinha ficado na Terra justamente porque ele não queria lutar as guerras do céu, que eram guerras, sei lá, sangrentas e tal. Mas ele foi se deixando corromper, foi se deixando acontecer as coisas, e aí ele vai, aos poucos, aceitando aquela parada, né? Até se corrompendo, digamos assim, por preguiça. Deixa rolar, porque se não for eu que vou fazer, alguém vai fazer. Aquele pensamento, sabe, de deixa pra lá, e aí acaba que ele vai se corrompendo até se tornar o malandrão, o anti-herói que ele se tornou no... Depois. O anjo da morte. Um dos anjos da morte, isso aí. A Batalha do Apocalipse, a gente... Acho que já falou disso, que é uma história plot-driven, né? Ela é focada na trama, né? Ou plot ou story-driven, story-driven, isso. Já essa não, é a famosa character-driven, né? Que é focada nos personagens, né? O mais importante da história é a relação dos personagens. É justamente isso, né? Por isso também esse é um livro diferente, porque ele não tá ligado necessariamente, você na Batalha do Apocalipse, tava esperando como é que vai ser a batalha final, né? Uhum. O próprio Herdeiro de Atlântida, o que, que vai ser quando chegarem lá nas cidades perdidas de Atlântida, aquela coisa toda, estava esperando. E dessa vez agora, né, o importante não é o final, né, cara? É o que acontece e o processo dramático de psicológico do personagem. Eu acho que ele se tornou um livro mais sombrio e adulto. É uma coisa que é interessante, porque geralmente as segundas peças das histórias são mais sombrias, né, cara? Império Contra-Ataca, que aliás é o meu preferido. Uhum. Sempre tem essa coisa de meio que desesperança, essa parada toda, né? Eu sempre falo que o segundo livro é o melhor de todos, sempre. Então vamos torcer pra que seja mesmo. Porra! Mas não, eu achei que tu ia chutar pro gol, tu chutou pra fora, porra. Não, vamos torcer pra que a galera goste, né, cara? Quando você tá escrevendo o primeiro, você tinha a ideia de fazer essa retrospectiva toda no segundo ou a parada que veio depois? Ué, meio Lost que é não faz ideia. Não, já tem a história de todos os três livros prontas, né? Agora falta escrever. O que escrever que é o mais difícil de tudo, com certeza, cara. Essa é a parada mais sinistra de todos, é colocar no papel, né? E é claro que você vai escrevendo e as coisas vão mudando. Isso até a gente já falou, acho que o Nerdcast de Profissão Escritor, que é pra gente ter um roteiro, você vai escrever, mas óbvio que ao longo do caminho, né, cara, muitas coisas vão surgindo e é bom que surjam e bom que você possa mudar as paradas, mas se você não tiver um roteiro, uma bússola, você se perde totalmente no meio da jornada, entendeu? Uhum. É verdade, eu me lembro até que a sua primeira ideia do Daniel era introduzir ele como espião no balé Bolshoi, né, cara? Lembra disso? E ele ia estar de bailarina, né? Depois ia ser um Zizi Croquete. Teve um dia que o cara chegou no Twitter e falou assim: caraca, eu não sei o que o Tucano zoou o Dudu alguma coisa, falou que ele tinha 43 anos. Aí o cara: caralho, não sabia que o Eduardo tinha 43? Eu falei: 43 não, ele tem 47. Aí o cara: caraca, mano! maluco. Não, e botaram até na Wikipédia essa porra. Botaram na Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.